E agora a gente vai falar sobre uma data muito importante. Já comentamos ontem, é que amanhã, dia 31 de maio, é o Dia Mundial Sem Tabaco. O tabagismo tem graves consequências para a saúde e também para o meio ambiente. A gente vai ouvir uma reportagem da Tatiana Alves, que conversou sobre o assunto com um especialista. Vamos ouvir. Bom dia, querido ouvinte, querida ouvinte, eu sou a repórter Tatiana Alves. Dia 31 de maio comemora-se o Dia Mundial Sem Tabaco, data criada pela Organização Mundial da Saúde para conscientizar sobre os perigos do cigarro. O tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas todos os anos e destrói nosso meio ambiente, tanto pela produção quanto pelos resíduos que gera após o consumo. Hoje eu vou conversar sobre os malefícios do tabaco com a coordenadora da Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e professora da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, a pneumologista Enedina Squarcia Lupi. Falei certo o seu nome, doutora? Bom dia. Falou. Bom dia, tá certinho, parabéns. Quais os principais danos que o cigarro causa para quem fuma? Cerca de 50 doenças que os cigarros podem provocar. Quando a gente fala em câncer, o cigarro ele pode provocar o câncer por onde ele passa. Então, no que a pessoa engole a fumaça, pode ser na garganta, na língua, no esôfago, no estômago. Ele atinge a corrente sanguínea, pode provocar na próstata, na bexiga e pela respiração, o pulmão. Além disso, as substâncias químicas do cigarro, elas atingem a corrente sanguínea e podem fazer o indivíduo desenvolver hipertensão, AVC, né, infarto. Agora, doutora, hoje em dia é mais fácil largar o vício? Olha, não diria a palavra mais fácil, porque é um vício, é uma dependência química, comportamental e emocional. Então, para a pessoa que fuma, é difícil, a gente entende e compreende. Hoje em dia, eu tenho mais acesso ao tratamento, mais informação. Agora, doutora, o Brasil ainda é um país de maioria fumante? Como é que está essa proporção? Então, mais ou menos na década de 90, a gente tinha mais de 30% da população fumando. Com todas essas políticas públicas, com todas essas situações, tratamento, informação, proibição, taxação, o país reduziu para 9%. Mas esse ano a gente está um pouco preocupado, porque a nova pesquisa, que chama Vigitel, do Ministério da Saúde do governo, que é feita periodicamente, ela verificou que do ano passado para cá houve um aumento de 9% para 1,6%, se não me engano, mais ou menos isso. Isso pode ter a ver com a questão da pandemia, da Covid, e com a maldita aparição do tal do cigarro eletrônico. A indústria do tabaco é perversa. Como eles têm ideias mirabolantes e monstruosas para fazer criança e adolescente iniciar, experimentar. Que problemas que agora, né, estão aparecendo de saúde que não apareciam com o cigarro tradicional, pessoas estão tendo em virtude do uso do cigarro eletrônico? Por exemplo, o EVALI, que é uma sigla americana, sigla em inglês, perdão, que significa lesão pulmonar relacionada ao uso do cigarro eletrônico ou vape, ou seja, uma doença nova. Você tem a bronquiolite obliterante, que é uma doença muito intensa, é como se fosse um indivíduo asmático que nenhum remédio vai funcionar à falta de ar. Tem DPOC, recentemente saiu um artigo, esse mês de maio, que a gente tinha esse receio que o cigarro eletrônico iria provocar DPOC e agora já tem artigo científico comprovando que as pessoas chamam vulgarmente de enfisema pulmonar pelo cigarro de papel. E o que é mais assustador, quem tem enfisema pulmonar, quem desenvolve, é depois de 50 anos de idade. Então a gente já vai ver pessoas de 30 anos inválidas, problema para o meio ambiente, porque é um dispositivo que tem bateria de lítio, tem composição de plástico, de metal, que você não pode jogar na rua, no lixo. Agora, doutora, só para a gente encerrar, fala também dos principais inconvenientes, né, para o fumante passivo, né? Olha, devido a respirar, seja fumar seu cigarro com blend do vape, como tem substâncias inflamatórias, substâncias cancerígenas, o indivíduo pode ter mais pneumonia, ele pode ter doença cardiovascular, pode ter os cânceres da mesma forma. Tá certo, doutora. Eu agradeço a sua participação aqui no Repórter Nacional. Muito, muito obrigada. É uma honra poder ajudar as pessoas a esclarecer e uma honra o convite de vocês. Fico à disposição. Então tá, gente. Essa foi a participação da coordenadora da Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e professora da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, a pneumologista Enedina Squartialupi, que conversou conosco sobre o quanto o cigarro prejudica a saúde e o meio ambiente. Tá aí, as informações da Tatiana Alves sobre o Dia Mundial Sem Tabaco, que será lembrado amanhã, sábado, dia 31 de maio. É uma data celebrada em todo o mundo, uma data oficializada pela ONU. A gente aconselha quem fuma, é bom aproveitar a dica de todos os especialistas que estão se pronunciando e parar de fumar pelos males que o cigarro traz para o nosso organismo. Agora, 3h54, a gente traz música para a nossa tarde, depois a gente tem informações do Rádio Jornalismo, tem Viva Maria, e aí a gente volta com outras informações para você. A gente canta agora com... pode ser Nando Reis e Roberta Campos, o Anderson Santos comigo agora aqui, né, nos trabalhos técnicos. Pode ser Anderson, Nando Reis, Roberta Campos, De Janeiro a Janeiro. Não consigo olhar no fundo dos seus olhos, enxergar as coisas que me deixam no ar. Deixam no ar as várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento bem devagar. Outra vez eu tive que fugir, eu tive que correr pra não me entregar às loucuras que me olhos e sinta a emoção que nascerá quando você me olhar. O universo conspira a nosso favor, a consequência do destino é o amor. Pra sempre vou te amar, mas talvez você não entenda essa coisa de fazer um mundo acreditar que meu amor não será passageiro. Te amarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar. Talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo acreditar que meu amor não será passageiro. Te amarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar. Nacional. De que vale um céu azul e o sol sempre a brilhar, se você não vem e eu estou a lhe esperar? de playboy. Entro no meu carro e a solidão me dói. Onde quer que eu ande, tudo é tão triste. Não me interessa o que de mais existe. Quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá pro inferno. Aí, Roberto Carlos, lembrando, matando a saudade. Que tudo mais vá pro inferno. Quero até morrer, do que viver assim. Só quero que você me aqueça nesse inverno. Nacional Notícias. Agora são 4 horas da tarde, no horário de Brasília. Olá, eu sou Daniel Ito e este é o Nacional Notícias, com os destaques do momento. A cidade de Belém, no Pará, sedia até o dia 2 de junho a reunião internacional da Cúpula dos Povos, encontro que ocorre no contexto da COP30, a Cúpula do Clima das Nações Unidas, que este ano vai ser realizada lá na capital paraense. Vamos com informações da Cúpula dos Povos com João Seabra, da Rádio Cultura FM de Belém. O evento reúne mais de 60 organizações do Brasil e do mundo com o objetivo de discutir estratégias de resistência global e justiça climática. Sara Pereira, representante da Cúpula dos Povos, comenta a importância do evento. A gente vai ter representações nacionais e internacionais, das organizações e movimentos que compõem a Comissão Política da Cúpula dos Povos, e esse é um momento bastante importante, porque é a primeira vez que essa comissão vai estar em Belém, no território da COP30, no território da Cúpula dos Povos, e é importante que essas organizações e movimentos que vêm de outros países conheçam a realidade deste território. A programação começa com um ato nesta sexta-feira, às 4 horas da tarde, na Universidade Federal do Pará, com o tema da Amazônia para o Mundo, Justiça Climática Já. Sara Pereira, representante da Cúpula dos Povos, fala mais sobre a mobilização. Além de a gente estar nessa situação de uma emergência climática gritante, é o ano que o Brasil é a sede da maior conferência global sobre clima. E qual é a mensagem que o país anfitrião passa para quem vem de fora, né? Uma mensagem de uma irresponsabilidade total, onde a legislação que foi duramente conquistada está sendo rasgada para atender os grandes interesses corporativos. Então, a Cúpula dos Povos, realizada até o dia 2 de junho em Belém do Pará. Nacional Notícias, próxima edição às 5 horas. Neste sábado, 7 da noite, o Alma Blues traz a harmônica de Billy Brandt and the Sons of Blues. Darling, let me hear the cry. Alma Blues apresentando temas do álbum Roots and Branches, The Sons of Little Walter, sábado, 7 da noite, aqui na Rádio Nacional. Rádio Nacional, AM, Brasília 980, uma emissora pública da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Embora seja transmitido por várias emissoras, a Rádio Nacional de Brasília teve papel central na produção e transmissão do programa A Voz do Brasil, um dos mais longevos da história do rádio brasileiro para todo o país. Há quase 90 anos, o programa informa diariamente sobre ações do governo federal, notícias do Congresso Nacional, Judiciário e Executivo. Rádio Rádio Nacional de Brasília, AM, 67 anos, sem fronteiras. No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis. Olá, gente amiga, que junto comigo se despede desse mês de maio, celebrando uma data que merece nossa especial atenção. Falo do Dia Internacional da Higiene Menstrual, que esse ano mereceu da ONG Grow Up uma comemoração especial. Aumente o volume do rádio para ouvir Marília Taufik, ela que é diretora de comunicação dessa importante organização. Seja muito bem-vinda, Marília, ao nosso Viva Maria, Viva Você! Obrigada, Mário. Obrigada pela oportunidade de a gente poder falar sobre esse tema que é tão urgente, importante, mas que a gente tem visto tantas meninas no Brasil, feito tanto por tantas pessoas que menstruam. É verdade. Agora, vamos aprofundar um pouquinho o conceito da dignidade menstrual. O que vem a ser isso? Existem três grandes questões que a gente fala sobre a questão da pobreza menstrual, né? Acho que antes da gente entender a questão da dignidade, a gente precisa entender a questão da pobreza, né? Meninas, mulheres, pessoas que menstruam, em geral, elas não conseguem acessar, por exemplo, o mínimo de insumos, então insumos, por exemplo, absorventes, condições básicas, né, que é para você conseguir menstruar, não conseguem acessar saneamento básico, né, não tem banheiros em condições adequadas para menstruar e não conseguem acessar também informação. A menstruação ela é um tabu. Meninas, elas começam a menstruação e nem sabem o que é isso, não sabem que menstruar é normal, muitas entendem que é sujo, e não sabem também como menstruar, né? De agora, todas essas questões foram devidamente tratadas num documentário que a Grow Up acabou de lançar sobre o assunto, né? De onde é que veio essa decisão? Mara, a Grow Up Brasil atua com a formação de jovens líderes meninas para a justiça social, né? O que nós fazemos é uma formação de uma rede de meninas ativistas e hoje nós temos mais de 1.500 meninas formadas que atuam nas mais diferentes pautas. Pautas que elas nos demandam e que elas dizem, olha, existe um problema aqui no Brasil para as meninas e a gente quer enfrentar esse problema. E a pauta da pobreza menstrual foi uma pauta que desde 2020 elas vieram aqui falar para a gente. Ninguém está falando sobre isso no Brasil. E quando elas começaram a tratar sobre isso por meio dos seus clubes, né? Nós atuamos por meio de clubes, que são coletivos feministas, elas começaram a coletar absorventes, a fazer distribuição de absorventes. Nós criamos um estudo e fizemos formações com elas, com grandes profissionais, e elas entenderam que fazer apenas entrega de absorvente era atacar um dos problemas e enxugar gelo. E elas falaram, a gente precisa criar políticas públicas. E então, elas começaram a criar políticas públicas, apresentar projetos de leis para deputados, para vereadores. E a partir de um dos clubes do Rio de Janeiro, que engatilhou isso, criou um projeto de lei, outras meninas de outros clubes viu que isso era possível. Hoje a gente tem esse número, né, que é um número incrível, de mais de 50 projetos de lei criados por meninas em todo o Brasil. E a gente falou, isso é histórico, isso precisa ser mostrado para o mundo, isso precisa virar um filme. E foi isso que a gente fez. O filme é por demais didático e para quem não teve a chance ainda de conhecer essas meninas, principalmente o grupo Elza Soares, achei de uma felicidade incrível a escolha do nome, né? Elas que também são do subúrbio do Rio de Janeiro, né? Como Elza Soares. Então, é uma inspiração total. Então, através do YouTube, a gente pode acessar esse documentário que tem o nome de Livre para Menstruar. E a gente vai conhecer um pouco mais desse documentário ouvindo uma das meninas que integram esse coletivo, que é a Rebeca, uma articuladora política que se revelou nesse documentário, não é verdade? Sim, sim. A Rebeca é uma menina incrível, né? Ela é uma líder grow up, ou como nós gostamos de chamar aqui na rede, ela é uma grande grupzinha. as líderes Girl Up são chamadas de Girl Upzinha. E a Rebeca, inclusive, por conta, né, de toda essa trajetória com a Lívia menstruar e com toda essa trajetória de Girl Upzinha, ela, inclusive, no ano passado foi candidata a vereadora em Aracaju. Olha! Então é uma história incrível, que acho que ela pode contar um pouquinho mais sobre isso para vocês. Oh, maravilha! Vamos ouvi-la e muito obrigada pela participação no nosso programa. Estamos juntos nessa luta para sermos livres efetivamente para menstruar e para exercer o que há de mais feminino na natureza da gente. Muito obrigada. Obrigada, Mara. Obrigada pelo espaço. E conheçam essa história e apoiem, apoiem meninas, porque elas são grandes transformadoras da nossa realidade brasileira. Pois é. E na carona da apresentação que a Marília fez dessa grande revelação que é Rebeca Souza, que participa, inclusive, desse documentário que a gente não pode deixar de assistir, Livre para Menstruar, nós vamos aí agora até Aracaju, capital sergipana, para saber mais sobre a decisão da Rebeca em se juntar a um grupo de meninas, né, para realizar uma ação comunitária em prol da dignidade menstrual. Seja muito bem-vinda, Rebeca. Muito obrigada, Mara. Obrigada pelo convite. Que honra e que prazer estar aqui com uma jornalista tão importante, não só para o jornal, mas para o direito das mulheres. Então, que honra estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Você é uma simpatia. Conheço você do filme, né? Espero um dia ter a chance de tê-la aqui pessoalmente. Mas, por hora, eu queria saber, como é que foi o seu primeiro contato com essas meninas? Foi interessante, assim, que foi literalmente no último ano do meu colégio, né? Estava com 17 anos já. E aí uma amiga minha falou, Rebeca, a gente precisa fazer alguma coisa, sabe? Porque eu acho que a sensação de ser uma menina que quer movimentar, que quer ser uma ativista, e que vê tanta injustiça, assim, eu acho que no Brasil, na comunidade, aqui em Aracaju, né? Então, assim, a gente precisou sentar e falar, não, a gente precisa fazer alguma coisa. Isso quando a gente conheceu a Girl Up Brasil, criamos o nosso clube, que se chama o Malfatti, que é contado na história do nosso documentário. E foi aí, eu acho que foi um processo muito de coletividade, sabe? Quando você sonha sozinha, é uma utopia, foi uma ilusão. Mas quando você sonha com outras meninas, com outras mulheres, né? Não só meninas de 13 anos, a 22 anos, que é a idade para participar da Brasil, mas mulheres que já estão na política e todas juntas, reunidas, eu acho que isso torna tudo mais plausível. Não passa de ser uma ilusão e se torna uma realidade. Então, eu acho que, assim, estar com essas meninas, sendo uma menina também, né? Acho que foi um processo muito de coletividade, de estar finalmente em um espaço onde eu posso falar, onde eu posso ser eu, onde eu posso falar de política, sabe? De igual para igual. A gente, quantas vezes, eu falo muito em outros lugares, né? Que quando eu converso com os adultos, até hoje, né? Já tendo, já fazendo parte, ano passado fui candidata vereadora aqui em Aracaju. Então, já estou no processo literal da política, né? Pois e na Girl Up a gente consegue criar esse espaço quase mágico de tipo assim, a gente tá sonhando juntas, a gente tá vendo juntas as coisas acontecerem. Sem nós, dúvida. Meninas, sentando, conversando entre a gente e falando, cara, a gente não tem absorvente na cesta básica, a gente pois não tem absorvente para mulheres e pessoas que têm útero, e meninas principalmente. Nós temos dados, por exemplo, inclusive da Always, que em cada menina já falta uma aula por conta do período menstrual. Então, assim, é a nossa realidade, é uma amiga minha, poderia ser, né, tá faltando a aula por conta, né, do absorvente. Então, eu acho que quando você tá nesse espaço com outras meninas e sonhando juntas, você se torna quase uma super menina mesmo, super poderosa. E torna tudo mais plausível, né? Passa da ilusão, como eu tinha falado, e se torna realidade. Eu acho que ele também explorou foi muito isso. Pois é, e pelo visto elas também, além de se empoderarem, viram em você uma liderança capaz de orientar até o voto delas no futuro. Foi muito divertido vê-las hipotecar antecipadamente o voto em você. Não só contra a pobreza menstrual, mas outras tantas mazelas que, infelizmente, ainda estão ligadas à condição do feminino no Brasil e no mundo, né? Como é que foi, de repente, depois de tanta luta, vocês terem conseguido avançar com uma lei para fazer valer essa saúde menstrual? Eu acho que, antes de mais nada, Mara, foi um alívio. Um alívio por dois pontos. O primeiro passo é que a gente conseguiu, como você mesmo falou, né, trazer essa possibilidade de sonhar a dignidade menstrual, né? Porque a pobreza menstrual, ela é real, ela é o prejuízo, ela é o que a gente não quer, se a gente sonha com a dignidade menstrual. Então, acho que o primeiro passo, quando a gente viu o projeto de lei sendo aprovado, se tornando depois, né, futuramente, inclusive no outro governo, é um decreto plausível e que a gente pode, inclusive, atentar cada vez mais, porque ainda tem muita falha no decreto atual, a gente tem muito problema em relação ao contato com as meninas, com essas mulheres e com pessoas que têm útero em relação ainda ao acesso absorvente, mas já tem pelo menos o decreto e já temos pelo menos a lei, exaltando, né, a questão da linguagem menstrual. Então, acho que o primeiro passo foi a gente perceber que conseguimos, a gente conseguiu trazer isso. E acho que o segundo mais importante foram que nós, meninas, fizemos isso acontecer. Literalmente, nós estávamos lá em Brasília, nós estivemos em cada capital, em cada município, né, conversando com vereadores, desde começando a nossa história lá no Rio de Janeiro, com o Clube de Rap, lá no Rio de Janeiro, o Elza, o Elza Soares, e depois a gente foi adentrando em outros lugares, Minas Gerais, Distrito Federal, Rio Grande do Norte, assim por diante. Então, assim, eu acho que o segundo passo foi o que nós, meninas, fizemos isso tudo. E a importância de ser menina fazendo política. Porque, meninas, 16 anos, eu comecei essa trajetória com 17, a gente começa a se deparar, tipo assim, nós conseguimos, nós pensamos, nós escrevemos o projeto de lei, e quantas pessoas mais velhas ainda estão no poder que nunca pensaram nisso? Quantos homens nunca pensaram nisso? Essa realidade tem uma conexão muito estreita com o fato da nossa baixa representatividade no Congresso Nacional. E é com essa certeza que eu me despeço de você, Rebeca. Muito obrigada, Mara. É isso, assim, eu espero continuar lutando. Eu passei, né, de uma ativista para agora uma pessoa que está no poder público e que ano passado foi candidato e que tem interesse cada vez mais de entrar. Sim, com certeza, é só um documentário, assistam o documentário falando que eu quero ser presidente, eu serei presidente do Brasil. Então essa luta, essa conquista de que mais meninas e mulheres façam política, que a gente consiga sonhar, para além da dignidade menstrual, para além do absorvente, para falar sobre qualquer... Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia. Tarde Nacional, com Fátima Santos. Em cada canto a minha casa era melodia. Minha mãe só costurava ao som da Rádio Nacional. Eu sabia adivinhar os instrumentos que inventavam as canções sem versos. As notas emprestavam prantos, risos, fantasias, cavaleiros encantados, reis, princesas e dragões. Invadindo a sala ao som daquela orquestra, lírios Radamés aos seus peraques. Quando vinho entardecer ao som da Ave Maria, provocando o contracanto das cigarras. Anunciando o seu final pela voz da Rádio Nacional. Quando vim entardecer ao som da Ave Maria, provocando o contracanto das cigarras. Era o dia anunciando o seu final pela voz da Rádio Nacional. As notas espalhavam cores, dores, alegrias, cavaleiros encantados, reis, princesas e dragões. Invadindo a sala ao som daquela orquestra, os garotos, os sons não tem igual. As canções da Rádio Nacional. Eu cresci tendo você na minha cabeceira, percorrendo sonhos pela vida inteira. São eternas as canções, não tem igual. As canções da Rádio Nacional. Aí a gente está ouvindo Lucinha Lins cantando para a gente lembrar Rádio Nacional. É isso. Muita gente cresceu ouvindo as canções da Rádio Nacional. Agora são 4 horas e 20 minutinhos. A gente vai fazer um bate-papo, que não vai ser tão longo nem presencial como a gente gostaria, mas vai ser bem legal, porque a gente vai receber aqui no Tarde Nacional o Adriano Siri. Sabe, ele é um dos integrantes da companhia de teatro e de comédia Os Melhores do Mundo. Já está comigo aqui por telefone. Olá, Adriano. Boa tarde para você. Tudo bem? Oi, Fátima, boa tarde. Antes de qualquer coisa, muitíssimo obrigado. Que honra e que alegria estar aqui com você. É uma honra para a gente também, nessa festa de aniversário de 67 anos, a gente receber você representando todo o grupo, né? Que é, assim, motivo de muito orgulho para todos os brasilienses, para Brasília de um modo geral. Mas, Adriano, para não ficar perdendo muito tempo, eu queria começar a nossa conversa falando o seguinte... Vocês vêm de uma trajetória de muito sucesso, completando agora 30 anos, né, de criação. Sim. Da companhia. E aqui no Tarde Nacional, em toda a programação da emissora hoje, a gente está falando muito de história, de passado, de como começou, da importância que teve e que tem até hoje. Então, para mudar um pouquinho, eu quero falar com você de futuro. A gente já sabe do talento, dos sucessos, de todos os espetáculos que vocês... já criaram, já rodaram o mundo por aí, fazendo as críticas sociais e políticas de uma forma muito peculiar e muito interessante. Então, eu queria falar com você sobre os 30 anos. Fazer 30 anos, às vezes, não é fácil, né? Mas, para vocês, dos melhores do mundo, o que, que representa essa caminhada até os 30 anos e quais são os planos a partir de agora? Bom, Fátima, é verdade. 30 anos... O tempo para a gente, para todos nós, o tempo é um presente, né? A gente conseguiu construir uma história muito legal, uma história muito, muito feliz. Eu costumo dizer que é uma bênção. Eu, particularmente, considero uma bênção você poder viver de fazer as pessoas rirem, né? Não tem sido poucos os depoimentos de pessoas que a gente fala ao final do espetáculo ou que manda alguma coisa pela internet, agradecendo o riso e a alegria que a gente traz para essas pessoas, para suas famílias, para os seus amigos, para os seus grupos, enfim. Então, é uma caminhada que, naturalmente, não foi para a gente que percorreu ali realizando. Não foi fácil o tempo todo, mas o riso é uma coisa que sempre ameniza, né? Então, a gente celebrar 30 anos fazendo teatro no Brasil e comédia realmente é uma grande vitória, né? É uma grande vitória. Agora, o futuro é uma coisa, meu Deus, que coisa incrível, que coisa desafiadora. Naturalmente, nós temos pautas aí, até 2026 já tem muita coisa marcada. Então, todo final de semana a gente está trabalhando. Agora é Belo Horizonte, o próximo Campinas. Depois vamos para Portugal fazer 4 cidades e seguimos. Há 30 anos, quando a gente começou, a gente não sabia de internet, a gente não pensava em televisão, a gente não pensava em cinema. Tudo isso aconteceu na nossa vida ao longo dessa jornada. Então, eu não tenho dúvidas que a gente vai se surpreender, que a gente vai ter novos desafios pela frente. Já temos algumas ideias de trabalho, mas realmente a gente tem a gente tem aberto as portas e tem percorrido com alegria e coragem, porque é uma carreira que requer muita coragem. É, a gente tem feito isso e acredito que os próximos anos virão assim também. É, que bom, a gente agradece, né, que o futuro seja exatamente assim, com coragem, alegria e também o que vocês têm sobrando, que é muito talento, né? Agora, Adriano, lá no início, quando vocês fizeram Irmã Noteu na Terra de Godá, e que, quando entrou na internet, muita gente se inspirou e muitos espetáculos foram inspirados a partir daí do trabalho de vocês, né? E aí eu queria que você comentasse sobre essa inspiração, partindo de Brasília, né? Que Brasília fala muito que é a terra do rock e tudo mais, de outros fatores aí, além da política, é claro, que foi inspiração para vocês, né? Mas eu queria que você falasse sobre essa capacidade que o grupo tem de inspirar novos talentos, pessoas que querem ingressar, né, no teatro, que querem trabalhar com humor e que veem em vocês assim, um trabalho consolidado e importante para levar a essa inspiração. Fátima, realmente, quando a gente começou, eu acho que o grupo dá algumas lições, tá? A primeira é, como a gente já falou há pouco, a lição da coragem, né? Quando a gente começou, não se sabia isso. Uhum. Assim, é claro que no Rio de Janeiro tinha um grupo de besterol que ficou muito famoso à época, Asdrúbal trouxe o trombone, sim, com artistas que seguiram, inclusive em carreira solo, muito, muito promissoras. Outros grupos, eventualmente, na Bahia, tinha a Companhia Baiana de Patifaria, mas nenhum desses grupos se manteve. Então, eu acho que uma coisa que inspira muito, que eu vejo como uma lição diária para o bem viver, que é trabalhar em grupo, trabalhar coletivamente. Nós sabemos quais são os talentos de cada um intimamente e sabemos também onde um pode, outro faz melhor aqui, outro faz um outro faz uma coisa melhor ali. Então, você saber passar a bola, você saber dar a vez e também você ser eventualmente protagonista. Esse equilíbrio, eu acho que é uma grande lição que nós aprendemos, tivemos que aprender, aprendemos fazendo, e que eu acho que isso é muito inspirador. Agora, o riso é uma coisa que a gente, ainda bem que o ser humano tem isso é inato, né? Assim, tá com a gente, rir, fazer graça. Então, chegar, eu acho que isso também é uma coisa que inspirou muito, começou inspirando em Brasília. Você falou de Irmã Noteu na Terra de Godá. Muita gente não sabe disso, mas Irmã Noteu já foi montado centenas de vezes por grupos amadores pelo Brasil, grupos de escola, grupos de igrejas, grupos de teatro, naturalmente, e no exterior nós temos alguns registros de países na América Central, de países africanos, da língua portuguesa, naturalmente. Os outros montaram já em espanhol, em Portugal já foi montado. Então, eu acho que, de alguma maneira, de novo, pela coragem e pela inovação, nós demos passos que inspiram as pessoas. Eu acho que a gente precisa incorporar algumas dessas características, não apenas ao fazer artístico, mas à vida. Né? Uhum. A coragem, a inovação, isso tudo tem nos dado esse lugar de privilégio e de destaque. É verdade. Agora, Adriano, você, é engraçado também, porque você é do Rio, né? Você até citou o Asdrúbal aí, O grupo não é todo. Muita gente acha que todo mundo é de Brasília, né? Mas não é, né? A Adriana, ela é de Brasília, e tem também o Giovanni, que é de Brasília. Não, o Giovanni é de Séries, né? É, exatamente. É o Ricardo. Os que nasceram em Brasília foram a Adriana, o Helder e o Pipo. Ah, tá. Eu nasci no Rio, vim para cá com 11 anos. O Vitor nasceu no Rio também, mas veio para cá bebezinho. O Giovanni veio para cá já adolescente, jovem, mas nasceu em Goiás. Nós adotamos realmente Brasília e somos legitimamente um grupo brasiliense porque nós, naqueles começo dos anos 90, quando nos conhecemos, todo mundo já estava aqui, já estava vivendo aqui, já estava experimentando aqui e sendo parte desse jogo de cena, literalmente, que era Brasília, muitos eventos, muitos shows, muitas atividades, era muito, muito rico, muito vivo, e nós crescemos vendo isso e assim produzindo isso também, né? E agora, nessa comemoração dos 30 anos, Adriano, qual que é... Você já falou, né, que vocês vão para agora Belo Horizonte, depois Campinas, depois Portugal. Quatro cidades em Portugal, isso é muito legal, né? Quer dizer, de Brasília para o mundo, literalmente, né? Nós estamos voltando. Na verdade, essa será a nossa quinta vez em Portugal, né? Porque nós começamos... Nós fomos 2008, 2009, 2011, 2012, parece. E aí estamos há bastante tempo sem ir. E, como sempre, é um desafio, sempre é. Cada cidade é um desafio, apesar de a gente, com toda a franqueza, já chegar nos teatros com o jogo ganho. Mas é sempre desafiador, porque entrar no palco é sempre um risco bom, mas é sempre um risco. Então, nós temos temporadas até o fim do ano. Esse ano a gente faz uma coisa também muito legal, que é a segunda edição do nosso Ripiri, que é o Festival de Humor dos Melhores do Mundo em Pirenópolis. Fizemos um ano passado, agora vamos fazer outro. Vamos fazer também esse ano o Rio Bonito, que vai ser lá no Mato Grosso do Sul, na cidade de Bonito. A gente está com essa ideia de levar, de estar à frente desses festivais e reunir humoristas locais e nacionais nessas cidades, que são cidades turísticas, cidades que, onde isso não é muito explorado, né, o humor, o show do humor. Então, estamos fazendo os nossos festivais. Ano que vem, seguimos com uma programação muito grande. Ah, tem uma coisa muito legal, Fátima, para quem é de Brasília e do Distrito Federal. No final de julho e comecinho de agosto, nós vamos fazer 10 cidades aqui, 10 RAs, regiões administrativas, num caminhão palco aberto em praça pública, aberto que para máximo. O público. Como é que máximo! É uma coisa muito legal. A gente já, alguns anos atrás, a gente já fez isso em tendas, fizemos na Ceilândia, fizemos no Valparaíso, e agora vamos fazer em 10 cidades aqui do Distrito Federal, e a gente está felicíssimo com isso, porque, como diz Milton, né, o artista tem que ir onde o povo está, e o teatro continua sendo uma categoria artística muito elitizada, né, muito cara. Então, a gente poder ir para a praça pública e fazer gratuitamente nos enche de alegria, nos enche de alegria. A gente também, com certeza. É só para a gente encerrar, Adriano, porque o nosso tempo é tão curtinho, né? Para falar tudo que a gente quer. Nessas apresentações, nessa turnê que vocês vão fazer agora, tanto pelo Brasil aqui, depois Portugal, nesses outros espetáculos, vocês trazem espetáculos novos, vocês remetem aos antigos? Irmã Noteu está fazendo parte agora dessas comemorações dos 30 anos? Com certeza, a gente se sentiu praticamente na obrigação, não apenas por uma cobrança do público, como por uma questão nossa, íntima do grupo, de fazer um espetáculo novo. E estamos apresentando esse espetáculo, que é o Tela Plana, que foi lançado no ano passado e já está começando a percorrer o Brasil. Agora, por exemplo, Belo Horizonte, que é esse final de semana, vai o Hermanoteu. No próximo, que é Campinas, vai o Tela Plana. Mas a gente está fazendo os nossos clássicos, Notícias Populares, Misticismo, Sexo à Comédia. No final do ano tem Jingle Bells. Então, a gente joga com o nosso repertório de acordo com a demanda das cidades também, sabe? O Emanoteu é o mais queridinho, digamos assim, do público, mas é uma oportunidade muito feliz e divertida a gente levar outros espetáculos do nosso repertório. O público conhece, muita gente conhece, o pessoal quer ver. E a gente tem aquele trunfo de realmente fazer as adaptações para todas as cidades que a gente vai. Então, a gente coloca detalhes da cidade, a gente faz uma crônica divertida, adaptada para as cidades. Então, o público sempre gosta muito, muito disso. Tá certo, Adriana. Olha, foi um prazer essa conversa super rápida que a gente teve aqui. Somos fãs, né, antes de qualquer coisa. Então, até fica difícil perguntar, porque fã, você sabe, né, tem muitas curiosidades. Mas eu espero que numa brecha aí, entre um espetáculo e outro, uma viagem e outra, você possa vir pessoalmente, quem sabe o grupo, né, mais pessoas aqui, passar um pouquinho mais do tempo com a gente, para a gente trazer outras histórias, mais propostas, projetos, para a gente falar um pouco mais sobre a cultura aqui na capital e principalmente sobre o humor. Fiquei muito feliz em você participar da nossa festa de 67 anos, viu? Muito obrigado, Fátima. Olha, como você disse, para mim vai ser uma honra, uma alegria estar com vocês. Agradeço imensamente o convite. E um pouquinho antes de me chamar, você falou uma coisa que me emocionou e me tocou o coração, dizendo muita gente cresceu ouvindo a Rádio Nacional. E eu, quando cheguei em Brasília, em 1980, nossa, como foram décadas e décadas ouvindo a Rádio Nacional. Eu sou muito fã de vocês. É uma alegria e um prazer estar aqui com você e com esses ouvintes que acompanham e vibram com esses 67 anos. Parabéns, vida longa. Obrigada, Adriano. Obrigada por participar com a gente, por todas as informações. Um grande abraço, não só para você, mas para todo o grupo. E até breve. Espero vocês de volta por aqui. Por enquanto, a gente vai curtindo aí as notícias sobre o sucesso que vocês estarão fazendo, tanto em Belo Horizonte, em Campinas e lá em Portugal. Muitíssimo obrigado. Até breve. Um forte abraço a todos. Um abraço para você. A gente conversou aí com Adriano Siri, que é um dos integrantes da Companhia de Teatro e de Humor Os Melhores do Mundo, fazendo parte aqui da nossa programação dos 67 anos da Rádio Nacional. Mas a festa não para, né? Tem mais coisas. A gente anunciou a semana inteira que tinha muita coisa boa hoje. E aqui no Tarde Nacional a gente continua recebendo atrações. Agora a gente vai receber, já está recebendo, porque o estúdio já está cheio de gente bonita aqui, com as meninas do Samba da Passarinha. É um grupo composto só por mulheres. Daí já viu que é bom, né? Então a gente fica muito feliz. Olá, meninas. Boa tarde. Obrigada por estarem com a gente aqui no Tarde Nacional. Eu vou ter que saber com quem eu vou falar, né? Nomes. Vamos começar aqui. Quem vai conversar comigo primeiro aí, representando todo mundo, porque... Tem eu, Yara Guaringa. Oi, Yara, tudo bem? Tudo bom. Você é porta-voz aí? Vamos, vamos. Não sou porta-voz de muita coisa, não, mas nesse momento. Não, nesse momento aqui, só nesse momento, né? E tem, olha, quem está aqui comigo agora é a Ju Rodrigues, está aqui no pandeiro, né? E voz também. Anne Iocheto, é isso? Na percussão, está aqui com a gente. E tem a Bruna Tassi no cavaquinho e voz. Está ali a Bruna. Yara Alvarenga na percussão, mesma, né, Yara? E com a produção da Elô Barbosa. Isso. Tudo bem, Elô? Tudo bem. Então, gente, vocês viram aí que só tem gente boa aqui e a gente vai conversar um pouquinho para conhecer esse grupo, né? É uma roda de samba vibrante e envolvente que atua aqui em Brasília. É isso mesmo? Vamos começar conversando aqui com a Elô, tá, Yara? Hein, Elô? É isso mesmo aí? Isso mesmo. É um sonho que nasceu em janeiro de 2024. Bem recente, né? Novinho. Bem recente. Você vê que a gente estava falando aqui de 30 anos com Melhores do Mundo e agora a gente vai falar de quem está chegando para fazer sucesso. Você que está ouvindo a gente vai já conhecer um pouco da história do Samba da Passarinha. Vocês chegaram como? Como é que aconteceu esse encontro? Vocês já eram todas amigas, todas tocavam em algum outro grupo? Ele vem de um sonho antigo, um sonho de ter um samba protagonizado por mulheres e não só na roda, senão... na discotecagem, na produção, na técnica. E foi a junção de três produtores. Eu estou representando a produção. Sou eu, Elo Barbosa, Luciana Lobato e Najo Melo. E aí a gente foi moldando o que seria esse samba, onde ele aconteceria e com quem. E essas maravilhosas aceitaram nosso convite. Ah, então, Yara, conta como é que foi esse convite aí. É porque, na verdade, a gente já toca junto há muito tempo, né? Uhum. Mas o grupo o específico, porque, né? Porque, na verdade, o Samba da Passarinha, ele é um projeto que convidou o samba delas para fazer parte desse projeto, que é uma banda, que já existe aí há uns 10 anos. Não sei precisar exatamente o tempo, mas o samba delas, eu, Ju, Anne, a gente já toca juntos há muito tempo. E aí, pro Samba da Passarinha, a gente pediu o reforço da Bruna Tassi e da Anne Lopes na flauta para compor o projeto Samba da Passarinha. Então, a gente recebeu o convite da Elô e a gente ficou meio perdida, assim, como a gente ia fazer esse projeto, porque por conta das nossas agendas e outras coisas acontecendo. Mas quando a gente topou, conseguiu achar uma data e alçou o primeiro voo, foi sucesso já desde o primeiro. Então, estamos aí... abrindo a agenda, né? Exatamente. Só para os convites que vão chegando, exatamente, né? E tem uma alegoria muito bonita que a gente queria contar para vocês, né? Conta então. Vamos, quero ouvir então, Elo. Então, a gente... quando você entra no Samba da Passarinha, você não pode escapar. Está escrito Brasília é mulher. Isso vem de uma utopia e de uma alegoria que é uma cidade mulher, né? Brasília não seria um avião, senão uma pássara. Ah, muito bem. É bom, né, fazer essa visão. A gente já está meio enjoado desses aviões andam caindo muito por aí, né? Melhor os passarinhos, que a gente vê e aprecia muito. Mas, assim, eu queria que vocês falassem sobre... vocês já tocavam juntas, se juntaram para o Samba da Passarinha. E você, eu ouvi até uma fala de alguém dizendo que toda cidade... mulher, né, devia ter um Samba da Passarinha, não é isso, mais ou menos? Toda cidade devia... Eu assino embaixo, mas não foi a gente que falou isso, não. Mas tá valendo, gente, tá valendo. Toda cidade devia ter. Se as cidades macho também quiser levar o Samba da Passarinha, a gente também vai amar. Né? Pois é, mas como é que é agora o trabalho de vocês? Vocês se encontram, fazem direto essa roda de samba, né? Ela é mensal. O que mais? Mensal, né? Isso. O Samba da Passarinha, ela é uma roda de samba mensal, feita lá no Anexo BZ, né, que ela começou no antigo Calaf, né, no outro Calaf, e agora a gente tá no Anexo BZ. Não é isso, Ju? É isso, a gente pousou lá, fez um ninho lá, que igual a gente gosta de falar, né? Onde que é? Porque no Saam. Ah, tá. E o Anexo, ele também é um empreendimento de mulheres, né? Então, foi uma união muito bonita que a gente teve para ser justamente esse espaço de acolhimento para a mulher que a gente quer que o Samba da Passarinha seja, né? Muito bom. Agora, eu queria saber do repertório. Como é que vocês trabalham o repertório? Só cantam mulheres também? Como é que é? Não, o repertório é o que é bom. Ah, ótimo, né? A gente também não pode ser, a gente, né? Ter... a gente toca o que é bom. E aí, geralmente eles perguntam, vocês ensaiam? Vocês... não. Como toda roda de samba, o repertório vem surgindo à medida que o público vai responder. Tá, vamos começar fazendo uma roda de samba aqui? Agora. Tô achando e que vai ser mais legal. Como a gente sempre abriu, né? Isso, a gente tem uma canção que ela virou um pouco o nosso tema e a gente abre o show com ela, né? Então, a gente vai fazer ela pra vocês. Então, vamos ouvir Samba da Passarinha ao vivo aqui no Tarde Nacional. O meu amor é passarinheiro. O meu amor é passarinheiro. Thank you. Muito bom, né? Começar assim aqui em plena sexta-feira, sem precisar nem sair, né, do estúdio, ter esse privilégio de ouvir vocês aqui, gente. Muito obrigada de verdade. Agora, a gente está comemorando 67 anos, né? Pensa, eu trouxe até no início do programa uma música da Inesita Barroso. Ela era muito sucesso nessa década de 50, 60, né? Como outras, né? Ângela Maria e muitas outras mulheres estavam lá cantando, vieram aqui cantar também. Inesita estava aqui na festa de inauguração, 1958. E aí eu queria a opinião de vocês. Livre aí, quem quiser pode falar. É, de lá para cá, a gente caminhou muito, as mulheres, né? De modo geral, a gente alcançou, alçou vários voos. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse tempo, sobre esse voo que vocês vão alçando todo dia, porque cada dia é um dia, eu acredito nisso, né? A gente também aqui, acho que toda mulher, todo ser humano, mas a gente está falando das mulheres, consegue alçar voos. Como é que vocês avaliam hoje a abertura, o mercado, a aceitação, a demanda para as mulheres? Como é que é a opinião de vocês? Quem quer falar primeiro? Segundo, terceiro, todo mundo pode falar. Então, como a mais velha, eu vou falar primeiro. Assim, eu tô no samba desde que nasci, né? Eu nasci e cresci dentro do samba. Meu pai é sambista, meu pai é percussionista, então eu consigo ver uma melhora absurda nisso, assim. Apesar de que o samba foi feito por mulheres, uhum, né? A gente tinha pouco espaço, principalmente não como cantora, mas sim como instrumentistas. Os espaços eram bem reclusos. Eu acho que hoje já tem, apesar de ainda achar que pode melhorar bem, eu acho que já melhorou muito. A gente já tem bem mais espaço. Hoje em dia a gente já tem sambas, nós não somos o único projeto de samba feminino na cidade, né? Hoje em dia temos vários grupos aí em Brasília, aí fazendo pagode só de mulheres também, pagode, samba, chorinho, em todos os... Então, eu acho que, assim, hoje em dia a gente já tem bastante espaço, a gente já é reconhecido pelos outros grupos, não só de mulher, né? Uhum. Então... imagino. Diga. Eu comecei, eu tive essa ideia de fazer um projeto de só de mulheres há muito tempo atrás, né? Então eu posso te dizer sobre como foi isso lá atrás e como é isso hoje, né? No Samba da Passarinha. E tem uma diferença gigantesca de 15 anos atrás, que foi quando eu fiz o primeiro projeto só de mulher. Meus projetos são todos só de mulheres, né? E eu tive uma dificuldade muito grande há 15 anos atrás de encontrar uma entrada, de entrar nas casas, sabe? De conseguir um espaço, que hoje eu vejo uma facilidade maior. E hoje eu vejo que Brasília, ela vem se tornando, assim, cada vez mais essa capital do samba, assim, né? Que a gente foi por muito tempo a capital do rock, né? Uhum. Hoje eu acho que a gente não é a capital do rock, eu acho que a gente é a capital do samba. E eu vejo isso se transformando, assim, ao longo desse tempo. E o tanto de gente incrível que tem no samba de Brasília, né? Tanto de mulheres incríveis, achar inclusive. Achar musicistas, né? Isso, pra criar exato, um projeto. Exato. Hoje em dia já é bem mais fácil, sem contar a aceitação. Porque eu acho que antigamente, quando a gente... Um dos primeiros projetos desses, de mulheres, que a gente tocou juntas, né, Ju? A gente tinha muita dificuldade de chegar nos lugares e quando as pessoas... Os homens, uhum, eram público, eles geralmente estavam lá pra conferir se realmente a gente ia dar conta. Era nítido isso. E hoje, o nosso público masculino, ele já vai sabendo o que ele vai encontrar e ele já vai... Olha, eu ouvi dizer que isso aqui é incrível, então eu vim curtir. Eu não vim conferir, eu vim curtir. É muito legal isso. É muito legal mesmo. Mas e você, Bruna, aí no cavaquinho? Porque cavaquinho também não é uma coisa comum, né? Fácil, não tinha muitas mulheres tocando cavaquinho até algum tempo. E agora, como é que você se sente aí? É verdade. Hoje em dia, a gente tem algumas aí. Tem, sim, Samira Guerra por aí, Paty Barcelos, Isa do Cavaco. A Isa até esteve aqui com a gente. Então... E, na verdade, quem toca cavaco no Samba da Passarinha é a Mariana Sardinha. Eu ia falar, eu ia falar isso. Inclusive, desculpa, eu sou baixista na banda do Samba da Passarinha. E a nossa cavaquinista é a Mariana Sardinha, que é uma das maiores, né? Professora da Escola de Música. Incrível. Professora, super. E aí, hoje em dia, é um pouco mais comum, né? Porque antes, eu acho que não tinha ninguém, assim, né? Mas hoje eu tô tendo a sorte de viver numa geração... onde isso é um pouco mais estimulado, né? A gente tem um pouco mais de espaço. A gente consegue chegar numa roda e ainda dizer assim, tipo assim, posso tentar? Posso aprender um pouquinho aqui com você? A gente ainda tem que chegar numa humildade, assim. Que nem que seja falsa, né? Falsa humildade. Entendeu? Assim, ah, eu posso ver se eu consigo? Ah, e aí você faz um negócio lá e pô, caraca, não sei. Tá tudo bem. Entendi, sei bem como é isso. Mas e tem, cadê? Aqui no pandeiro que tá aqui com a gente, a Ju? Sou eu. Você que é a Ju, né? Então você já falou, você é a... Ah, eu sou a Anne. A Anne. Tô trocando aqui, gente. É porque também, né, tô conhecendo pessoalmente agora as meninas. Sim, sim. Ai, a Anne. Gente trocou os instrumentos, mas a gente confundiu. Foi, né? Ah, foi isso mesmo. Tô olhando por aqui pelos nomes que me deram. Hein? Me conta, Anne, como é que é pra você fazer parte do grupo? Porque, assim, eu ia fazer essa pergunta também, já vou fazer, depois vocês podem falar, inclusive você que tá na produção, Elô. É porque tem as gerações, né? Tem as pessoas que foram abrindo o caminho, encontrando todas essas dificuldades que vocês colocaram. Uhum. E as novas gerações que já se empolgam, que já chegam e que já têm mais facilidade, né? Inclusive, usando a internet, as redes sociais. Acesso. Antes de fazer parte de um grupo, já estão ali mostrando o trabalho e o talento. Como é que você se sente? Olha, eu acho que essa nova geração que vem, ela já tem ali um material muito mais acessível, né? Ela já encontra representatividade em vários lugares que ela vai. E isso era uma coisa que a gente tinha pouco na nossa época, quando a gente iniciou, né, nossa estrada. Então, a gente precisa cada vez mais encorajar mesmo essas mulheres a pegar o instrumento, a estudar. E é isso. O nosso trabalho é feito de coragem, né? Sempre teve que ter uma mulher corajosa para tomar ali a frente, para se posicionar dentro de uma roda de samba, que não é fácil, né? Você pegar um microfone, você versar, você fazer um partido alto, você entender, você ter propriedade do que você está fazendo. É, Chiquinha Gonzaga que eu diga, né? Lá naquela época que era bem difícil ser mulher, né? Quanto Exatamente. Mais. Então, hoje, acho que a garotada que chega, ela já chega... Não chega com tudo dado, não, porque ainda tem uma caminhada a se fazer, né, para conquistar essa igualdade aí dentro desse âmbito do samba, mas já tá meio caminho andado, assim, né? Uhum. Já tá um cenário um pouco mais confortável para as mulheres que chegam, né? Acho que elas se sentem mais abraçadas e mais à vontade para trabalhar hoje. É que assim bom. Que eu me sinto na passarinha, mais abraçada e mais à vontade para trabalhar. Que bom, a gente fica feliz e com certeza as meninas aí estão felizes também de saber que já tem um caminho meio pavimentado, né? Sim. Falta colocar o meio fio, mas aí já fica mais fácil, né? Falta uma prefeitura. É. Mas, Elô, eu queria perguntar para você agora, diante do que as meninas acabaram de falar, como produtora, eu queria saber, a Yara mesmo falou da dificuldade, quem falou sobre a dificuldade de chegar, achar um espaço, né? Um lugar, bater na porta. Mas e hoje? Eu queria saber tanto de ocupar espaço, como também do cachê, por exemplo. Como é que é a diferença? Vocês se sentem hoje mais equilibradas aí em relação aos grupos masculinos e outros? Quem vai falar? Você? É que sobre cachê de sambista eu já não tenho propriedade para falar. Eu posso falar como produtora e DJ, mas... Pelo que eu vejo, hoje em dia não tem essa distinção. Não, né? Não, é um público. É um reconhecimento, né? Exatamente. A diferença é só se eu... Ah, eu queria um grupo só de mulheres. Não, eu quero um grupo misto, eu quero um grupo só de homens. Eu acho que hoje em dia é difícil você ver, graças a Deus, esse tipo de escolha. Eu acho que é muito mais eu quero um grupo só de mulheres ou eu quero qualquer grupo do que eu quero um grupo só de homens. Uhum. Entende? Uhum. Eles não... Eu não consigo ver essa barreira dentro dos outros projetos que a gente participa, porque aqui a gente toca em vários projetos juntas. Então, assim, dentro dos outros projetos que a gente participa, eu não consigo ver essa distinção, né? De cachê, nosso cachê é menor. Não, não, não consigo ver. Eu acho que essa diferença se dá mais porque existe mercado para todo mundo, né? Tem músicos que estão começando e aí existe um cachê menor e tal, mas isso seria para homens e para mulheres e... Tem homens que recebem menos que a gente. Sim. E a gente recebe menos que alguém também. Com certeza. Então, com certeza. É isso. Mas não por ser mulher. Sim, entendi. Eu acho que não chega nesse lugar. Né? Uhum. Os cachês não são por ser mulher nem por qualidade. Eu acho que mais por espaço e visibilidade. Uhum. Sim. Entende? Gente, já são 4h54 e o Tarde Nacional tem 6 minutinhos para ir embora. Então, o que a gente vai fazer? Eu já vou me despedir de vocês, agradecendo a companhia, a sintonia. Foi muito legal comemorar o aniversário de 67 anos junto com cada um, com cada uma. E eu vou me despedir junto com o Del Filho, que está aqui nos trabalhos técnicos. E a gente vai se despedir ouvindo o Samba da Passarinha, que está ao vivo aqui no estúdio. Todas as meninas que eu já falei, a Ju Rodrigues, Ana Euqueto, Bruna Tassi, Yara Alvarenga e também a produtora Elô Barbosa. A gente vai pedir para vocês tocarem, para a gente encerrar o Tarde Nacional desta sexta-feira. E é um privilégio muito grande, agradeço muito vocês estarem aqui com a gente. E já vou deixar um convite para vocês virem fazer um programa inteiro, né? Porque esse pedacinho só ficou bem corrido, nem deu muito tempo da gente bater papo, tomar um cafezinho, essas coisas. Mas a gente já fica combinado para um próximo encontro logo, em breve. E vocês tocam para a gente, o que vocês vão tocar e cantar? Isso, vamos ouvir então, Samba da Passarinha encerrando o Tarde Nacional de hoje. Dor de amor é difícil curar. Ai, como dói. Ai, como dói. sou. Pra matéria do amor ensinar. Então vamos, senhor, tá doutor. Dor de amor é difícil curar. Chico preto, malandro, veneno. Agora é sereno e vive de paixão. Sorte dele. Sorte deles é correspondido. É bem sucedido, não ama em vão. E o contrário foi o branco Chico, tão velho, tão rico, dono da razão. Não valeu seu poder financeiro, ele não é dinheiro que compra emoção. Não, não. Ele que viajar de saveiro, mas era jangada a embarcação. E saiu, mas encalhou. Não chegou ao alto mar, mas o sonho naufragou. Dor de amor é difícil curar. Mas o sonho naufragou. Dor de amor é difícil curar. Ai, como dói. Ai, como dói a dor. Como dói a dor de amar. Nacional Notícias. Agora em Brasília são 5 horas da tarde. Eu sou Bianca Paiva e este é o Nacional Notícias com os destaques do momento. O PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, cresceu 1,4% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o último trimestre de 2024. O crescimento foi puxado pela alta no setor agropecuário, que subiu 12,2%. Os detalhes com Priscila Terezo. Em valores correntes, o PIB somou 3 trilhões de reais, conforme o IBGE. Segundo a coordenadora de contas nacionais do Instituto, Rebeca Palles, dois efeitos justificam a alta da agropecuária. Um é a questão climática, que está favorável. Colheitas que estão crescendo muito, que é a soja, né, que é a nossa principal lavoura, é concentrada no primeiro semestre. A gente tem o milho crescendo também, o fumo, o arroz. Várias colheitas que estão crescendo esse ano têm muita safra no primeiro semestre. Isso é importante. E hoje é o último dia. Quem ainda não enviou a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2025 tem até às 11 horas e 59 minutos da noite para acertar as contas com o Leão. Tem muita gente que deixou para a última hora. Pelo menos 7 milhões de contribuintes ainda não tinham enviado a declaração no início da manhã, de acordo com a Resmuki incompleta, mas dentro do prazo. Porque depois vai ser possível fazer as correções necessárias. Então, gente, corre que ainda dá tempo de declarar um imposto de renda. Nacional Notícias, mais informações às 6h30 no Repórter Nacional. Oxente, achou que bandeirola era só para enfeitar? Por trás dela tem muita história para contar. Ela veio para homenagear os santos Pedro, Antônio e João. É fé pendurada no ar, colorida, feito oração. Então se achegue, o Arraiá Brasil começa nesta sexta, 11 da noite, com os maiores shows do São João do Nordeste. Do Xote ao Baião, TV Brasil é São João. Nacional FM, Brasília 96,1, São Luís 93,7, Rio de Janeiro, São Paulo e Recife 87,1 MHz. Emissoras públicas da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Empresa Brasil de Comunicação. É tudo Brasil. Música. Bate-papo. Mais música. Novidades. Muita música. O que rola pelo Brasil. É sério, aqui você vai descobrir a diversidade da música brasileira. É tudo Brasil, onde os ritmos se encontram. Cinco horas, 3 minutos. Boa tarde. Sexta-feira, 30 de maio de 2025, está começando É Tudo Brasil pela Rádio Nacional. Sintonizando no Rio de Janeiro, FM 87.1 e o AM 1130. É Tudo Brasil chegando também para a Nacional São Paulo, Brasília, no AM 980, São Luís, Recife, ondas curtas da Amazônia, Alto Solimões e a Nacional FM de Fortaleza. Todas juntas comigo, Luciana Valle, até às 6 horas, trazendo informações, novidades, bate-papo e muita música brasileira. A Rádio Nacional está no YouTube, no Instagram, no Facebook e no X. @ Rádio Nacional BR é o caminho. 5:04, abrindo o nosso É Tudo Brasil desta sexta-feira. Uma das rodas de samba mais tradicionais do Rio. Está completando 20 anos. De um ponto de encontro informal de amigos músicos, o Samba do Trabalhador, realizado todas as segundas-feiras no Clube Renascença, no Andaraí, na zona norte do Rio, se tornou um importante ponto de encontro da cultura carioca. Tudo começou em 30 de maio de 2005, por obra do cantor e compositor Moacir Luz, ao reunir um grupo de amigos e compositores para uma roda de samba totalmente informal. Na época, o Clube Renascença passava por dificuldades financeiras e corria o risco de fechar as portas. Hoje, o Rena, como ficou conhecido, passa por uma reforma estrutural com investimento de 3 milhões de reais da Prefeitura do Rio. Entre os artistas que já passaram pela famosa roda de samba estão Dudu Nobre, Xande de Pilares e Diogo Nogueira. O Samba do Trabalhador hoje tem reconhecimento nacional e é um grupo premiado da música brasileira com o trabalho fonográfico de músicas autorais de novos compositores, cantores e músicos. Vamos festejar os 20 anos do Samba do Trabalhador no Renascença Clube, trazendo seu fundador, Moacir Luz, na companhia de Moisés Marques. Composição da dupla, Meu Canto é Pra Valer. De dentro da luz desses olhos e tantos cabelos grisalhos, canta uma gremiação. Escola bordada de zeros, de cores, amores e apelos, que o surdo de marcação viu bem. Se fosse algum feixe no céu, se fosse algum peixe no mar, seriam as mãos de Deus. Me deixa pegar nessa mão, me deixa cantar violão, mais um entre os sambas meus. De dentro da luz desses olhos e tantos cabelos grisalhos, canta uma gremiação. Escola bordada de zelos, de cores, amores e apelos, que o surdo de marcação viu bem. Se fosse algum feixe no céu, fosse algum peixe no mar, seriam as mãos de Deus. Me deixa pegar nessa mão, me deixa cantar violão, mais um entre os sambas meus. E se eu vou de primeira, numa segunda-feira, entre caramboleiras canto. E quanto mais canto, mais eu me lembro que a gente aprendeu. Hoje eu canto pra viver, cantando na hora do adeus. E canto pros amigos meus, saravá, meu canto é pra valer. De dentro da luz desses olhos e tantos cabelos grisalhos, canta uma gremiação. Escola bordada de zelos, de cores, amores e apelos, que o surdo de marcação viu bem. Se fosse algum feixe no céu, se fosse algum peixe no mar, seriam as mãos de Deus. Me deixa pegar nessa mão, me deixa cantar violão, mais um entre os sambas meus. E se eu vou de primeira, numa segunda-feira, entre caramboleiras canto.

No Rio de Janeiro, 5 horas e 14 minutos. Entrevista. Bora agora, é pra já, pra ontem. Anotem o mote do dia, dê da hora H, do pingo no I, do olho no olho, do tete a tete, do cheiro da pele, do frio na espinha, do corpo a corpo, morto de vontade da boca, seca d'água na boca. Bora agora, é pra já, pra ontem. Anotem o mote do dia, dê da hora H, do pingo no I, do olho no olho, do tete a tete, do cheiro da pele, frio na espinha, do corpo a corpo, morto de vontade da boca, seca d'água na boca. Da urgência de prazer. É todo o Brasil recebendo Almério, cantor, compositor e ator pernambucano de 45 anos, 21 anos de carreira, levando para São Paulo no próximo dia 2, segunda-feira, nesse exato momento, o seu novo disco, né, com esse show que traz participações de Açucena e Juliana Linhares. Vamos saber mais conversando com Almério agora, aqui no É Tudo Brasil. Almério, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Adriana. Que prazer enorme estar aqui. Obrigado por esse espaço. Todo artista merece. Obrigada, você, Almério. Mostrando minha arte e levando minha arte para as pessoas. Obrigado. Almério, é Luciana aqui no nosso microfone da Rádio Nacional. Parece Adriana, Luciana. Estamos aqui. Luciana. Tudo certo. Como é que você está? A gente chama de Robério, ah, né? Oi, desculpa, não entendi. Às vezes me chamam de Albério. Albério? Mesma coisa agora. Às vezes me chamam de Albério, Robério. Ai, ai. Porra toda, Silvério, tô aqui. Tá tudo desculpa, certo. Desculpa, meu amor. Nada, Luciana. Sem problema, sem problema. Almério chegando na Casa Bona na segunda-feira em São Paulo. Nesse exato momento, o disco lançado em 2024... É, conta pra gente como é que tá esse processo aí, que parece que traz alguma urgência nesse exato momento. Ou não tem nada de urgente aí, Almério? Tem uma urgência gentil. É uma urgência gentil. Não a urgência que atropela, mas a urgência gentil. A que olha no olho, a que pede pra ir junto, a que vai caminhar junto. Não essa coisa que atropela o outro, que compete com o outro. Nesse exato momento é um convite a estar presente, a ouvir, a olhar, a cantar junto, a sentir as coisas, a ver a fruta amadurecer, a flor brotar, acompanhar o percurso de um rio. Nossas estalactites. Só coisa boa. Os nossos agora. Tudo que puder brotar de melhor, né? Pra gente curtir. Exatamente. Esse momento. Dentro da gente. Dentro da gente. A gente tá cansado, né, desse atropelo, dessa velocidade que não nos contempla, né? Todo mundo tá muito veloz, sem ninguém perceber ninguém. Verdade. Nossa. Muita coisa. E nesse processo de criação, você tem o carinho de muitas pessoas da música, né? Pessoas que também estão aí fazendo seus trabalhos, mas que foram te prestigiar. Né, nós tivemos aqui o Chico Chico nessa primeira faixa. Você trouxe ainda para o álbum Maria Bethânia, Zélia Duncan, Juliana Linhares, Juliana Holanda, Zé Manuel e a Mariana Aidar. É muito bom estar cercado de gente amiga, né? É, você falou tudo, Luciana. Falou tudo. Eu só convidei pessoas artistas, que eu admiro, que eu ouço, que eu me interesso, que me emociona pra caralho, assim. Eu amo me emocionar com essas artistas. E eu convidei isso. Eu não acredito muito no feat. Eu acredito muito no encontro. Feat, pra mim, é uma coisa que eu nem sei o que significa. Mas o encontro, cantar com um artista que você admira, é quase fazer amor. É quase não. Eu não posso economizar jamais. É fazer amor. Duas vozes se encontrando, dizendo isso pra você, Luciana, pra quem tá nos escutando agora. é um monte de amor. É uma transa. Com muita entrega. Com muita intensidade. Eu não posso fazer isso de qualquer jeito. Eu respeito muito a música que eu faço. Se eu não respeitá-la, ela também não me respeita. Você está falando de encontro, né? Esse encontro de almas que acontece também no... De almas, de música. Que acontece essas, também no palco, artistas, né? Não só no trabalho dos estúdio. Eu cresci ouvindo essas artistas. Sim. Sim. E você... Eu ia até fazer uma brincadeira com essa história de transa, né? É uma transa sem camisinha. É uma transa fértil que dá cria. Adoro. Essa dá muitas crias, porque é fertilidade, né, no seu ponto mais alto. É importante transar com camisinha, mas nesse aspecto da música é importante ser livre. Livre na entrega. Mas, vamos. É, não, eu ia citar aqui para os nossos ouvintes os trabalhos anteriores, né? Você Sim. traz para a gente esse lançamento de 2024, nesse exato momento, mas houve outros momentos também, exatamente em 2013, o seu álbum de estreia Almério, Desempena, de 2017, Tudo é Amor, Almério canta Cazuza, 2021. Casa. Oi, Acaso Casa 2019. Com Marinha de Castro. É, acabei pulando aí. Com a Marinha de Castro. Isso mesmo. E o Desempena ao Vivo de 2020 também. Né? O de 2022 isso. com o conterrâneo Martins, Almério e Martins ao Vivo no Parque. Isso, meu amor, meu amigo. Me fala um pouco sobre esse percurso todo, né? Com todos os discos lançados. Em que medida a gente encontra o Almério em cada um deles? Como é que eu falo isso? Me diga. As suas pequenas falo? Porções. Olha, eu adoro essas perguntas de repórteres inteligentes. Adoro isso. Quem nos tira de nós é inteligência. Eu fico lisonjeada. Para você conseguir se descrever. Porque a maioria das perguntas são grotescas. Mas fazer esse parâmetro, nossa, vou te dizer uma coisa, Luciana. E para todo mundo que está ouvindo, bem sério, aqui dentro desse quartinho que eu estou aqui, dando entrevista para você. Eu acho que nós temos que ser felizes em todas as etapas das nossas vidas. Lá do comecinho, quando ninguém acreditava na gente, a gente tem que ser feliz ali. Quando é uma coisa muito forte, Luciano, é implacável. Então você tem as dificuldades não são dificuldades quando você ama o que você faz. Por isso que eu digo a todo mundo, se encontre nessa vida, porque ela fica mais leve quando você encontra o que você ama fazer de alma. Então essa minha missão de cantar, de arte, minimiza as dificuldades. E os encontros ficam muito, muito especiais. Quando eu encontro, imagina para mim, que cresci ouvindo Bethânia, me encontrar com ela. Eu preciso dizer alguma coisa sobre isso. Vamos ouvir alguma coisa sobre isso? Almério. Vamos ouvir? Com Maria Bethânia. Quero Você, de Almério e Isabela Moraes. Quero você. Pode até ser pra sempre. Pode até ser distante, pode até não durar. Quero você num segundo infinito, em tudo que acredito, no que for e chegar. Eu só quero ver você feliz. Se você sorrir, eu vou brilhar. Nós já somos mais que eu e você. Sempre que quiser, é só chamar. Quero você, pode até ser pra sempre. Pode até ser distante, pode até não durar. Quero você num segundo infinito, em tudo que acredito, no que for e chegar. E eu só quero ver você feliz. Se você sorrir, eu vou brilhar. Nós já somos mais que eu e você. Quero você, Almério com Maria Bethânia, nessa parceria de Almério com Isabela Moraes. Almério, me veio aqui uma coisa dessa história de vida, né? De quando a gente tem pessoas que a gente admira, que nos inspiram e que pegam a gente pela mão e dizem assim, vem comigo, vem brilhar comigo. Na sua trajetória, na sua carreira, você teve pessoas assim? Generosas, boas, abrindo portas, trazendo você pela mão e dizendo, vem brilhar comigo? Sempre tive. Sempre fui acompanhado por anjos que abriram muitas portas para mim, muitos caminhos. E eu também faço isso. Sou muito agregador. Eu adoro perceber artistas novos. Quando eu penso na minha luta e vejo um artista cantando num bar, sozinho ali, naquele lugar, eu vou lá. Quando me emociona, tá? Quando não, eu nem vou. Quando é uma bobagem, eu não vou. Quando é bobagem, quando não tem intensidade no que tá fazendo, eu nem chego perto. Mas quando tem uma verdade, eu vou lá e busco. E digo, o que você quiser de mim, tô aqui. Minha trajetória é muito repleta de agregar. Eu não vou só. Eu vou com muita gente. Ana Paula Marinho também é uma agregada? Ah, não fala dela, Luciana. Aí você me quebra, né? Danada. Que coisa linda. Obrigado por essa entrevista, por estar atenta. Ana Paula Marinho é a que me fez, é a que me ofertou o mundo da música. Quando eu morava em Altinho, naquela cidadezinha pequena que faltava luz. Quando faltava luz, Luciana, caía muito a energia da cidade do interior de Pernambuco. A gente tinha um pacto de nos encontrar no escuro. Olha aí. Bonito. Pegava o violão e ia cantar. E eram jovens, muito jovens, né? Música. Eu tinha 13 anos, ela tinha 16. E eu escrevi um dia sobre isso e ela fez a música em cima do que eu tinha escrito. Colocou melodia. E a música que era tão inalcançável pra mim, que eu só via na televisão, na rádio, tava bem pertinho de mim. Aquilo modificou a minha vida. E eu disse, eu quero fazer isso pra sempre. Pra sempre. E tô aqui, na minha missão. Desde aquele dia que ela me mostrou aquela canção. Tô aqui na minha missão, até hoje. É pra gente suspirar? É pra suspirar, é dela. Vamos suspirar. Com Almério e Zélia Duncan. Nessa composição de Ana Paula Marinho. Até não durar. Um segundo como um suspiro acaba. Um instante quanto não vivido encerra. Como um colchão sozinho no meio da sala. Como flor sem cheiro e cor artificiada. Duas vias reativas do romã. Somos inversão. E mesmo assim é vivo, meu amor. descansa. Num abraço teu, meu corpo faz morada. Histórias repetidas, tempo longe de casa. Como implodir o peito se ficar, se partir. Como insistir em base contraindicada. Ironia relativa, condição. Somos ligação. Mesmo assim é vivo, meu amor. Da lembrança de onde não parou. Só descansa e mesmo assim é vivo, meu amor. Da lembrança de onde não parou. Almério trazendo Zélia Duncan nessa faixa, Suspiro, com a composição de Ana Paula Marinho. Como é que foi esse encontro com Zélia Duncan, Almério? Olha, meu encontro com Zélia Duncan começa, sabe quando? Quando? Nos anos 90, bebê. Bebê, muito atrás. Eu tenho atrás. Toda a obra, eu tenho toda a obra de Zélia. Toda. Desde o primeiro disco dela até os atuais. Para mim, Zélia é uma cantora em erupção, inteligentíssima, lindíssima, de uma voz incomparável. Ninguém canta como ela. Única. Única. E somos, hoje, eu sou amigo. Amigo. Não, a gente se liga, ela me dá conselho quando eu tô mal. Eu sou amigo de uma das maiores cantoras do Brasil, de quem eu admiro, de quem eu tenho total admiração. Zélia, o nome nesse exato momento está tatuado no braço de Zélia. Rapaz. Ela tá, não é o meu disco. Essa música é, essa música é dela e de Juliana Holanda. Era para ela cantar essa canção. E eu peço para ela dar voz a uma canção de Ana Paula como um presente para Ana Paula. E ela diz assim: top, quero. Sabe? Ela deu uma generosidade como. Nunca, olha, eu tenho 20 anos de música, conheço muito artista, mas não conheço ninguém que se aproxime da generosidade e do carinho, da delicadeza de Zélia Duncan. Não conheço. Que bom, hein? Muito especial. É, ela é incrível, ela é incrível. Eu vou cantar ela pra sempre, onde eu existir, sempre terá uma voz cantando Zélia Duncan. Vamos falar então dessa apresentação da segunda-feira em São Paulo, lá no Bona Casa de Música, no Sumaré. O que que você está levando para o show e quem é que está contigo? Eu só digo se você disser que vai. Você vai, Luciana? Eu tenho que pegar um avião correndo. Eu pago. Chegar em São Paulo. Mico, eu vou ligar para a produção para já comprar sua passagem. Já. Olha. Homem, olha que eu vou, hein? Não fala duas vezes, não. Olha que eu vou, hein? Tem que ir. É Almério Acústico, voz e violão. É voz e violão, é então, isso aí. Eu faço muito show com banda por esse Brasil de meu Deus, de meu orixá. Mas esse show acústico vem das minhas entranhas, do meu cerne. Vem da minha maior verdade. Que é o voz e violão, de onde eu vim. Eu fiz 13 anos em Caruaru, cantando em todos os lugares. Bares, calçadas, casamentos, para amigos, na feira de Caruaru. Na feira de Caruaru. Cantando e sendo ouvido, faz, né? Faz gosto a gente ver de tudo que há no nela tem para vender. Feira de Caruaru. Então, é uma atmosfera boa demais, show, né? Esse show é uma atmosfera muito forte, assim, tô pertinho do meu público. Sim. Cantando voz e violão, é muito bom. E carregou a Açucena e Juliana Linhares pro palco também. A Açucena, Juliana, vou dizer a vocês que estão ouvindo, não vai poder, mas a Açucena tá lá e Paulo Neto. Bom demais esse encontro, hein? 8 da noite, Casa Bona. Vai ser uma delícia, na segunda-feira, Luciano. É, para começar a semana tranquilo. Rua Doutor Paulo Vieira, número 101. Viu? Ei, começar a semana tranquilo não, vou começar a semana lá em cima de amor. Recebendo toda a intensidade desse artista incrível. Toda. Almério, prazer grande falar com você aqui na nossa Rádio Nacional. Espero que você seja um cara que curte rádio, né? Bota a música pra tocar no rádio também, que escuta claro o papo curto, no rádio. Mulher. Bom demais, bom eu saber. Eu curto tudo. Eu sou da Fetiga, mulher. Eu curto, ó, eu faço disco, mulher. Disco mesmo, como pra mim discos são livros sonoros. Então, assim, eu sou das antigas, não tem como. Eu gosto, eu curto as coisas. Eu não consigo curtir uma música. Eu curto o disco inteiro. Eu adoro o programa inteiro da rádio. Eu tô plugado nessa rádio, que é a melhor do Rio de Janeiro. A nossa nacional, muito bom. Deixa eu até te perguntar aqui, a gente está caminhando para o encerramento da entrevista, infelizmente, mas é por curiosidade, você já esteve no Rio em várias ocasiões, a primeira vez em 2016, abrindo o show de Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença, o grande encontro. No ano seguinte... Ai, você é uma querida, viu? Você é foda. Nossa. Você esteve no Rock in Rio em 2017 também, né, no palco do Johnny Hooker. E teve com o show ao lado do Martins, Almério Martins, no Sesc Copacabana. É, qual foi o melhor momento, assim, desse encontro com o público carioca? Você é danado demais, gente. Eu tô com medo de você, viu, Luciano? Que isso, homem? Olha, que isso. Ó, eu vou dizer a você. O melhor momento pra mim, no Rio de Janeiro... É quando eu pego a mata e vou fazer uma trilha no outro dia do show. Tem todos esses artistas que você mencionou. Eu gosto quando termino o show, falo com todo mundo, dou um beijo e vou pra trilha, vou pra dentro da mata. Pronto, é o meu melhor momento. Curti o Rio, né? Ai. Curti a natureza. O Rio mais lindo, que é o Rio Natureza, né? Essa cidade é um berço da natureza, que a natureza abençoou. Eu não gosto muito do Rio preconceituoso. Eu não gosto muito do Rio homofóbico, nem do Rio racista. Sim, sim. Essa me incomoda, esse Rio me incomoda. Mas o Rio Natureza, era pra ali que a gente tinha que olhar, sabe? Todo carioca, todo mundo vem pro Rio. O mundo inteiro vem ver o Rio. Que o mundo inteiro olhe pra natureza e se inspire. Que sejam melhores. Tudo que é mais lindo, beijo, beijo, ou laroyê, pra gente encerrar? Tudo que é mais lindo pra você, Luciana. Oba! Claro! Eu quero! Tudo que é mais lindo. Eu também! Pra todo mundo que tá ouvindo, tudo que é mais lindo, que é uma questão de amor. Sabe quando você não consegue se despedir de uma pessoa que você ama? Todo mundo lembra, tem saudade de alguém. Seja de um amigo, de uma irmã. Todo mundo tem saudade de alguém. Então, já que as coisas não terminaram tão bem, pelo menos dizer assim, eu tô aqui, em outra cidade, olhando para essa cidade desorganizada, dizendo que sinto sua falta. Tudo que é mais lindo que eu desejo nesse mundo é para você, meu amor. É isso. Pronto, lacrou. Tudo que é mais lindo, Almério na Rádio Nacional. Para você, um show maravilhoso, especial, né? Um encontro de almas com o teu público, com os teus fãs e com você também, né? Nesse palco onde você se realiza, onde você explode com toda a sua intensidade. Parabéns pelo trabalho, Almério, você é show. Obrigado, meu amor. Obrigado pelo espaço. Demais. Um beijo a todo mundo que tá na sua casinha, no seu carrinho, no seu Uber, ouvindo essa entrevista. Sinta meu abraço. Grande abraço pra você. Até a próxima, Almério. Que seja presencial. De preferência. Fica o convite pra você vir aqui também ao Rio, na nossa nacional. Eu tô no Rio, tá? Você tá no Rio, né, danado? Beijo. Um beijo, até a próxima. Estamos distantes, vou dizer que não há um dia em que eu não pense em fechei meus olhos, te beijei. E agora eu vivo nesse mundo em modo avião. Aonde estão as flores desse imenso coração? Em qual lugar dessa cidade a gente vai se ver? Acordo mais um dia só pensando em você. Tudo que é mais lindo nesse mundo eu quero pra você. Não importa o quanto estamos distantes, vou dizer. A gente vai se ver. Acordo mais um dia só pensando em você. Cinco horas e 41 minutos, é tudo Brasil na Rádio Nacional. Os compositores cariocas Cartola e Nelson Cavaquinho, dois nomes dentre os maiores da Estação Primeira de Mangueira, serão homenageados em show de Adriana Moreira em São Paulo, logo mais à noite. Adriana Moreira é intérprete e pesquisadora, possui um trabalho dedicado às diversas linguagens da música afro-brasileira. Tem dois álbuns em carreira solo, Direito de Sambar e Cordão. Ao longo da carreira, dividiu o palco com artistas como Monarco, Dona Ivone Lara, Eduardo Gudim, Wilson Moreira e Paulinho da Viola. No show, que acontecerá no Sesc Santo Amaro, clássicos da obra dos dois mestres do samba, como A Flor e o Espinho e Folhas Secas, de Nelson Cavaquinho, e O Sol Nascerá e Disfarce Chora, de Cartola. A direção musical é de Pedro Moreira e Felipe Gianei. Nesta sexta, hoje, 8 da noite, Sesc Santo Amaro, Rua Amador Bueno, 505 em Santo Amaro, São Paulo, com ingressos à venda pelo aplicativo Credencial Sesc ou presencialmente nas bilheterias da rede Sesc. Quem é bom de coração, Deus não esquece, diz o samba O Dia de Amanhã, de Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito, resgatado pela cantora Adriana Moreira. Thank you. Agora faltando 14 minutos para as 6 horas. Amanhã, 31 de maio, a Rádio Nacional de Brasília completa 67 anos de história no ar. E para comemorar essa data tão marcante, a emissora preparou uma programação especial, que começa a 0 hora e se estende por todo o dia. Os ouvintes poderão conferir uma seleção especial de programas, músicas, entrevistas e atrações. Além disso, durante toda a programação, também serão veiculadas pílulas de curiosidades, matérias especiais e muito conteúdo interessante sobre os momentos marcantes e os personagens que fizeram parte da história da emissora. A programação comemorativa dos 67 anos reforça o compromisso da Rádio Nacional AM de Brasília com a cultura, a informação e o bom entretenimento. A emissora segue viva, acompanhando as transformações da comunicação e mantendo-se relevante no cenário da radiodifusão. Parabéns à Nacional AM de Brasília, celebrando 67 anos no ar neste sábado. 5h47, rainha do forró, Anastácia, celebra hoje seus 85 anos de vida. A TV Brasil e a Rádio Nacional transmitem as festas juninas do Nordeste. Acompanhe os detalhes na reportagem de Joana Cortes. Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um. Cantora e compositora Anastácia, conhecida como a Rainha do Forró, celebra seus 85 anos na próxima sexta-feira. A recifense com mais de 70 anos de carreira foi uma das mulheres pioneiras do forró. Já compôs quase 800 músicas, mais de 260 delas com Dominguinhos, que por 11 anos foi companheiro de vida e de arte. No dia do seu aniversário, Anastácia prepara uma festa com um show inédito na capital paulista para lançar seu novo álbum Planeta Sanfona, com participação de renomes como a cearense Amelinha e a paraibana Cátia de França. São 85 festas juninas de história, de força criativa e de compromisso com a cultura popular brasileira. Os festejos juninos são, como afirma a própria cantora, sua grande paixão. Porque essa cultura do São João, das festas juninas, é uma coisa tão boa no meio do ano, porque sugera um dinheiro legal para o Brasil, né? A informação também cultural, enfim, pessoas se conhecem, é todo bom. Eu acho que o Brasil seria bem mais triste se nós não tivéssemos uma festa junina. Aos 7 anos, a menina Anastácia já acompanhava as lavadeiras do bairro da Macaxeira e cantava canções de Emilinha Borba e Luiz Gonzaga, que ouvia no programa César de Alencar, na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. A estreia no rádio foi aos 14 anos, na Rádio Jornal do Comércio, a maior da capital pernambucana. Na estreia, seu sanfoneiro foi ninguém menos que Hermeto Pascoal. No repertório, clássicos do forró e do baião que marcaram gerações, como Eu Só Quero um Xodó, Tenho Sede e Sanfona Sentida. Aos 85 anos, a arte de Anastácia atravessa mais de 7 décadas com vigor, ternura e identidade. Quem gosta de Anastácia e de São João vai poder acompanhar tudo ao vivo e de pertinho pela TV Brasil e Rádio Nacional, que vão transmitir as principais festas de São João do Nordeste a partir desta sexta-feira até o dia 30 de junho, no especial Arraiá Brasil, do Xote ao Baião. Vocês estão de parabéns, porque a Rádio Nacional sempre foi uma rádio genuinamente brasileira, né? E voltando ao ar agora com essa programação também muito brasileira, eu escuto bem a rádio de vocês. Então eu acho que nós artistas só temos que ficarmos muito felizes, porque a divulgação é muito importante do trabalho da gente, né? O especial vai trazer a festa de São João diretamente de Caruaru, em Pernambuco, Campina Grande, na Paraíba, Aracaju, em Sergipe, Amargosa e Salvador, na Bahia. A novidade é uma parceria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, com emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública. A primeira transmissão começa às 11 horas da noite desta sexta-feira, ao vivo, da festa de São João em Aracaju e Campina Grande. Da Rádio Nacional em São Paulo, Joana Cortes. É noite de forró, meu povo! E aqui na sua Rádio Nacional, Anastácia canta Saudade Centenária, uma homenagem a Luiz Gonzaga. Eita, saudade danada, faz doer o coração. É saudade de 100 anos de Luiz Rei do Baião. Eita, saudade danada, faz doer o coração. É saudade de 100 anos de Luiz Rei do Baião. Tocador de pé de serra, que saudade ele deixou. Professor dos professores, foi Gonzaga o cantador. Ele ficou na história do Oiapoque ao Chuí. Apesar de ter partido, ele continua aqui. Eita, saudade danada, faz doer o coração. É saudade de 100 anos de Luiz Rei do Baião. Eita, saudade danada, faz doer o coração. É saudade de 100 anos de Luiz Rei do Baião. Passa pra cá, bate palmas, passa o preto, pé de pis. A Cauã canta no galho, saudade de seu Luiz. O ponto jamais esquece do chapéu e do gibão. É saudade centenária de Luiz Rei do Baião. Eita, saudade danada, faz doer o coração. É saudade de 100 anos de Luiz Rei do Baião. Eita, saudade danada, faz doer o coração. É saudade de 100 anos de Luiz Rei do Baião. Tocador de pé de serra, que saudade ele deixou. Professor dos professores, foi Gonzaga o cantador. Ele ficou na história do Oiapoque ao Chuí. Apesar de ter partido, ele continua aqui. Eita, saudade danada, faz doer o coração. É saudade de 100 anos de Luiz Rei do Baião. Eita, saudade danada, faz doer o coração. É saudade de 100 anos de Luiz Rei do Baião. Asa branca bate palmas, aço preto pede bis. A Cauã canta no galho, saudade de seu Luiz. O povo jamais esquece do chapéu e do gibão. É saudade centenária de Luiz Rei do Baião. Vamos trazendo aqui a participação de Otto Farias, direto da Rádio Nacional de Tabatinga, no Alto Solimões. Hoje ele nos apresenta a cantora, compositora e cientista social Elle Fernandes. Nascida no Amazonas, Ellen se destaca pela valorização da arte como ferramenta de transformação social e pela divulgação das riquezas culturais e naturais da região amazônica. Em 2020, Elle Fernandes lançou seu primeiro disco, Batelão da Amazônia, com músicas autorais. E o Otto conta tudo pra gente. Boa tarde, amigo do É Tudo Brasil. Hoje, irei falar da cantora Elle Fernandes. Elle Fernandes é uma cantora, compositora, nascida no Amazonas. Ela se destaca pela valorização da arte como ferramenta de transformação social e pela divulgação das riquezas culturais e naturais da região amazônica. Em 2020, lançou seu primeiro CD, Batelão da Amazônia, com músicas autorais que exploram as narrativas e os lugares da região. Iniciou a carreira musical de cantora estudando canto e violão no Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro e, posteriormente, no curso superior de música da Universidade Federal do Amazonas, UFAM. E agora vamos ouvir a música Vem do Norte. Eu vou te ensinar como é que se faz a dança do norte chamando ancestrais. Eu vou te ensinar como é que se faz a dança do norte chamando ancestrais. Roda, roda, roda, roda a saia. A saia é como o mundo a girar. Sente o pulso dessa Amazônia. Chegou o cambalo do saia, rebujo do norte, reduto de feto, chau, acabou pro quilombo, chamou. Coração do mundo, a Amazônia chegou. Vem pra esse cortejo, vem dançar. Tem boi, tem carimbó, tem siriá. Vem pro norte que eu quero ver você dançando até o amanhecer. Eu vou te ensinar como é que se faz a dança do norte chamando ancestrais. Eu vou te ensinar como é que se faz a dança do norte chamando ancestrais. Você ouviu a música Vem do Norte, da cantora Ellen Fernandes. Volto com você, Luciana Valle. Abraço, Otto. Até a próxima semana. Eu encerro aqui com uma dica para os músicos cearenses. O Festival Mi Música, na Ibiapaba, prorrogou as inscrições até domingo. Além de oficinas, o festival leva aos palcos apresentações de alunos e professores, participantes e de artistas convidados, que dialogam com diversas experiências formativas. As inscrições e todas as atividades do Festival Mi são gratuitas. O evento acontece em Viçosa do Ceará. É tudo, Brasil. Vai ficando por aqui. O programa volta na segunda-feira, a partir das 5 da tarde, ao vivo para o Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Recife, São Luís, Alto Solimões, Nacional da Amazônia e também a Nacional FM de Fortaleza. Eu sou Luciana Valle, fico aqui na apresentação, na produção do É Tudo Brasil, ao lado de Cláudio da Mata. Contei com os trabalhos técnicos de Joca Sanz, assistência de estúdio de Carlos Alberto e a coordenação geral de Cíntia Cruz. Ótimo final de semana para vocês. Vem aí No Mundo da Bola com Luciana Zogaib, Rodrigo Campos e no Plantão de Jornalismo, Luiz Ferreira. Um abraço, até segunda. Você acabou de ouvir o programa É Tudo Brasil. Está no ar No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, está no ar mais um No Mundo da Bola. Eu sou Luciana Zogaib, estarei ao lado hoje de Rodrigo Campos nesta sexta-feira, 30 de maio, 18 horas em ponto. Um programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho, a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa com o... O que vem por aí? E o que vem por aí é a rodada de final de semana do Campeonato Brasileiro. Amanhã, a partir de 8h30 da noite, a sua Rádio Nacional abre o show de bola nacional para todas as emoções de Vasco e Red Bull Bragantino nos 87,1 FM, também nos 1130 AM, nas emissoras componentes da Rede Nacional de Comunicação Pública e no site das rádios EBC. E você pode mandar desde já o seu recado para a gente no WhatsApp 21 971 199966. Vamos falar do Vascão, né, que vive um clima de mais tranquilidade depois da vitória convincente sobre o Melgar e a classificação para os playoffs da Copa Sul-Americana. O técnico Fernando Diniz faz uma avaliação desses seus primeiros dias no comando da equipe. Eu certamente estou mais satisfeito, assim, no fundo eu estou satisfeito, né? Mais satisfeito e menos satisfeito, estou satisfeito. Estou feliz de estar aqui no Vasco. Eu acho que a gente tem um elenco com bons jogadores que estavam performando abaixo do que eles podem. Acho que a torcida, eu acho que meu maior desejo, minha maior missão aqui, talvez, é conseguir conectar o mais rápido possível o time com a torcida, porque a torcida, ela joga bem, o Vasco joga bem sempre, tá sempre aí, sempre incentivando, deu um show no Maracanã, e eu acredito que os jogadores, eles, duas semanas que eu tô aqui, eu tô, assim, agora de uma maneira bem prática, desde o dia que eu cheguei, eu acho que os jogadores estão evoluindo, tem muita vontade de trabalhar, e o futuro é promissor. Já o Massa Bruta vem fazendo uma ótima campanha nesse Brasileirão. A equipe de Bragança Paulista é a quarta colocada na tabela e pode até sonhar com a liderança, caso vença em São Januário e o Flamengo tropece contra o Fortaleza. E não tenhamos vencedores também no confronto entre Cruzeiro e Palmeiras. No entanto, o técnico Fernando Seabra vem tentando segurar a empolgação do torcedor e do elenco do Red Bull Bragantino. E ele fala sobre qual o grande objetivo da equipe no campeonato. Em relação ao Campeonato Brasileiro, nosso objetivo muito claro é ficar entre os 10 primeiros, né? Então, nesse sentido, se hoje a gente está em quarto, 3 pontos na frente do quinto, 5 pontos na frente do sexto, ótimo. Isso está fortalecendo a nossa posição no sentido de conseguir cumprir essa meta, mas a nossa meta é essa, né? Agora, se nós estivermos conseguindo produzir futebol de qualidade e resultado para entrar num nicho que seja um pouco acima disso, vamos se desafiar e vamos fazer tudo possível para ficar acima disso, tá certo? Só que a gente não pode distorcer qual é a nossa visão da competição, aquilo que a gente se comprometeu a entregar num primeiro momento. Agora, é lógico, evolução, ela pode ser positiva ou negativa, ela pode ser menor ou maior, tá certo? E a gente tem tido uma evolução positiva com um crescimento interessante. Tá aí, então, Fernando Seabra. Ouvimos também o Fernando Diniz, né? O duelo dos Fernandes ali fora de campo. Boa noite, Rodrigo Campos. Um jogo que promete, né? Esse Vasco e Red Bull Bragantino em São Januário. Muito boa noite, Luciana Zogaibe, aos amigos ligados aí no Mundo da Bola. Tem tudo para ser um grande jogo. O time do Bragantino é melhor que o time do Vasco, mas jogando em São Januário, o Vasco se fortalece muito. E o momento do Vasco, depois da classificação para a próxima fase ou para o play-off da Sul-Americana, é mais favorável, é menos tenebroso do que já foi há bem pouco tempo. Agora, eu não vejo, o técnico, o Seabra, ele foi muito lúcido, o técnico do Bragantino, quando diz que o objetivo dele no brasileiro é ficar entre os 10. O brasileiro não se ganha com grande time, se ganha com um grande elenco, com um elenco qualificado. E isso eu não vejo o Bragantino tendo. Mas mesmo assim, o time do Bragantino é melhor que o Vasco. A torcida vai comparecer em grande número amanhã em São Januário. E o Vasco, apesar das limitações, tem tudo para ganhar esse jogo. Não vai contar com o Paiê, né? Paiê que está com problema, né? No joelho. Também foi liberado para ir à França resolver problemas pessoais. Não deve renovar também o contrato. O contrato que também está no fim é o contrato do Felipe Coutinho, né? O que que a gente pode esperar dessa dupla aí no Vasco? Ainda não houve movimentação por parte da diretoria para renovar o contrato do Felipe Coutinho, que se encerra no próximo mês. Acho que é válido tentar. mas sem cometer loucuras. Por outro lado, eu penso o seguinte, o Vasco paga salário, a Lloyd paga salário, Alex Teixeira há bem pouco tempo pagava para Souza e outro, a Maxime. Então, se precisar pagar ao Felipe Coutinho, paga, mas não fazendo loucura, até porque a expectativa criada pela chegada do Coutinho é muito maior do que a entrega do Coutinho desde que chegou ao Vasco. Em relação ao Payet, foi resolver problemas particulares e seria muito bom para o Vasco que ele não voltasse. Tá aí, Rodrigo Campos. Chegou a hora do futebol feminino. Copa delas. E a seleção feminina entra em campo logo mais a partir das 21h30 para enfrentar o Japão na primeira partida entre as duas equipes nessa data FIFA. O repórter Lincoln Chaves fala ao vivo com a gente lá da Neoquímica Arena em São Paulo, trazendo as informações da partida. Boa noite para você, Lincoln. Boa noite, Luciana. Boa noite para todo mundo que nos acompanha. Olha, já posso adiantar que a gente vai ter o jogo debaixo de uma temperatura bem fria aqui. Eu estou no 10º andar da Neoquímica Arena, que é o ponto mais alto do estádio, também o mais frio. Nesse momento, 16 graus a temperatura e a tendência ali na hora do jogo, 21h30, já está na casa dos 14. Então, o pessoal que vier aqui para o estádio tem que estar bem agasalhado, porque vai estar um frio muito intenso. Agora, falando sobre o jogo, né? O Brasil e o Japão têm se encontrado algumas vezes já nessa passagem do Arthur Elias, né? No comando dele. Esse vai ser aí mais um confronto. O Japão venceu os dois últimos que teve pela frente, né? Venceu o Brasil num amistoso aqui em São Paulo por 2-0 contra a equipe brasileira, jogou no estádio do Morumbi, uma partida em que o próprio técnico Arthur Elias menciona que encontrou alguns problemas na maneira da sua equipe jogar, estava testando algumas coisas, e depois aquele jogo na Olimpíada, em que o Brasil sai na frente, toma uma virada no final da partida, deixou numa situação delicada o treinador da seleção brasileira naquela situação nos Jogos de Paris. Depois o Brasil acabou reagindo, chegou à final, mas o Japão tem esse histórico, é um time que sempre dá trabalho. A última vez que o Brasil e o Japão jogaram aqui na Neoquímica Arena também foi um jogo muito suado, vitória brasileira por 4-3, gol da vitória já nos acréscimos, um gol da Priscila de fora da área, bateu uma chuca ali no lance, enfim, um histórico de confrontos muito equilibrado. Falando, a gente, falei agora do Arthur Elias, ele falou sobre esses dois jogos, queria pedir para a equipe colocar aí a sonora do Arthur Elias projetando esse jogo e recordando justamente as memórias, né, desses últimos encontros com o Japão. Para mim é claro, né? O que aconteceu nas Olimpíadas foi algo muito parecido com o que aconteceu no Morumbi. O Morumbi foi logo no começo do jogo, então a gente tinha o final do jogo para, né, conseguir buscar o resultado, mas numa data FIFA, como era aquele momento e como é agora também, existem outros processos, né, importantes, né, que é uma construção para uma competição importante. Então, ali, por exemplo, foi um time muito jovem, jogadoras pela primeira vez em algumas posições, alguns testes, né, situações que eu queria ver, né, e desafiá-las, né, elas no grupo nessa preparação. Então, tínhamos que ter levado isso para a Olimpíada e ali a gente, né, todo mundo sabe que foi um momento importante porque colocou nossa classificação em risco e era um jogo que era muito viável de administrar no final. E elas sabem disso, né? Acho que outros jogadores já comentaram também aqui em entrevista, que é uma das coisas que a gente tem se preparado, e foi assim com os Estados Unidos também, né? Jogar esses finais de jogos nesses jogos que são sempre muito equilibrados, né? E isso o Brasil tem amadurecido e esse dia foi importante para isso também. Legal demais, né? Pô, desculpa, Luciana. Palinho, como é, a gente está nessa expectativa, né, por esses jogos aí que o Arthur vem colocando, né, em alto nível, né, os confrontos para a seleção brasileira, só seleção de ponta realmente, né? E a expectativa também é saber se a Marta vai estar em campo hoje. Pois é, né? Essa é a grande dúvida. Assim, a Marta vai entrar para campo certamente, porque a gente imagina que ela não vai ficar fora de uma partida como essa, com expectativa de quase de mais de 30 torcedores. Até hoje, no começo da tarde, já tinha ouvido mais de 29 mil ingressos vendidos. Então, a gente acredita que vai chegar nessa marca dos 30 mil, né? Então, é óbvio que a gente vai ver a Marta em campo. Se é como titular, se é entrando no segundo tempo, o Arthur vem mesclando um pouco, às vezes que ele escala a Marta, né? Ele tem revezado um pouco, a gente ainda não sabe. Mas o fato é que a volta da Marta, né, é uma convocação que traz a Marta de novo à seleção brasileira pela primeira vez desde a Olimpíada de Paris. E novamente acende aquela questão. Será que a Marta está realmente afim de jogar a Copa do Mundo de 2027 aqui no Brasil? É o sonho dela e ela está agora trazendo isso para a seleção? Vamos ouvir o que ela disse na entrevista coletiva. Muda algumas coisas, a maneira como eu estou encarando a cada dia, né, o meu trabalho. Não muda o sentimento, não muda o orgulho, a vontade de ajudar a seleção não muda e não vai mudar nunca, independente de estar jogando ou não. Mas a maneira como eu estou encarando, não só aqui na seleção, né, mas eu acho no meu dia a dia é uma maneira diferente. Eu tenho consciência de que eu não tenho muitos anos aí para jogar, então o pouco que eu tenho eu quero usufruir da melhor maneira possível, mas eu não quero me cobrar tanto como eu sempre me cobrei a vida inteira. Estou vivendo um dia de cada vez, estou me preparando para cada jogo, assim, eu acho que vai ter muitas perguntas. Ah, mas você está aqui, você está pensando numa Copa do Mundo? Eu, como brasileiro, desde o primeiro momento em que escolheram o Brasil para sediar e como atleta, época de preparação para a Copa, a gente sempre pensa, né? Mas o meu pensamento não vai mudar porque vai ser uma Copa no Brasil. Eu quero viver um dia de cada vez. O professor sempre deixou muito claro que ele vai estar chamando quem está melhor no momento, independente de idade. E eu acho que dessa maneira que ele está fazendo, eu acho que é a maneira mais correta. Não adianta você chegar aqui e falar, eu vou estar daqui a 2 anos, eu vou estar jogando a Copa do Mundo. Vai depender do que acontecer no meu dia a dia. E é por isso que eu estou hoje pensando dessa forma e vivendo um dia de cada vez. Tá, e ouvimos a Marta, né, e até como você disse, Luciana, o Brasil enfrentando sempre adversários muito difíceis, o Japão é uma equipe que tem um histórico de resultados mais positivos do que o Brasil no confronto direto, e tem um ponto, né, vem de resultados muito bons. O Brasil ganhou dos Estados Unidos recentemente, fora de casa, uma vitória histórica. O Japão venceu a Chibi Leaves, aquele torneio amistoso que acontece também no solo norte-americano, e ganhou também dos Estados Unidos. Ou seja, é uma seleção que também vem em alta e vem resultados muito positivos. Uma vitória também elástica sobre a Colômbia recentemente, que é um adversário que também é sempre competitivo aqui na América do Sul. Jogo muito difícil aqui na Neoquímica Arena. A gente espera que pelo menos repita o que aconteceu na última vez que eles se enfrentaram aqui, com vitória brasileira. Com certeza, Lincoln, vai ser realmente bem, bem importante. Não só a vitória, mas principalmente a gente vê a seleção, né, jogando bem, evoluindo, né, nessa perspectiva aí do técnico Arthur Elias. E só para a gente encerrar, né, Lincoln, queria saber de você também sobre as novas peças aí, principalmente a Dudinha, a Johnson. Você acredita que elas também terão oportunidade, se não nesse primeiro jogo, né, fatalmente no segundo? O Arthur costuma utilizar todo mundo que leva, né, nesses amistosos. Pois é, eu acho que, né, a princípio, na formação inicial, ele deva ser um pouco mais conservador com algumas peças, mesmo trazer algumas das jogadoras jovens, assim, que ele já tem utilizado, colocando como titular, mas essas atletas que ele está dando talvez uma primeira, uma segunda oportunidade, imagino que vão começar no banco de reservas, talvez tenham oportunidade de acordo com o que a partida indicar. Acredito também que o jogo lá em Bragança Paulista pode ser um pouco mais... pode ser mais afeito a você talvez ter mais oportunidades, porque aqui você se imagina, o estádio Neoquímica Arena, o estádio Copa do Mundo, é um negócio que acaba chamando realmente a atenção, se a Copa do Mundo feminina também vai ser disputada aqui, né? Então a gente imagina que o Arthur vai ser um pouco mais cauteloso nesse sentido talvez hoje, mas seria muito bom ver uma jogadora ver essas novas jogadoras, né? Que tem mostrado muita atitude no Campeonato Brasileiro. A gente tem visto o nível de atuação da Johnson, o nível de atuação da Dudinha, jogadoras que têm sido decisivas para suas equipes, tanto por São Paulo, no caso do Dudinha, da Johnson, para o Corinthians, entre outras. Então, é a prova de que a gente hoje olha para a nossa seleção brasileira e fica tranquilo, que a gente sabe que não tem uma, duas ou três só que tem capacidade de definir, né, Luciano? A gente tem uma variedade de atletas com condições de chegar e apresentar um bom futebol. É isso. Valeu, Lincoln. Aproveite aí essa noite de futebol feminino. Mande notícias pra gente aí, que vamos estar de olho também nesse jogão hoje à noite. Fica o convite aí pra todo mundo acompanhar o futebol feminino. 9:30 da noite, então. Brasil e Japão na Neoquímica Arena. Valeu, Lincoln. Um beijo pra você, querido. Valeu. Muito bem, vamos voltar a falar agora de Copa Sul-Americana. Os clubes classificados para as fases de mata-mata foram definidos ontem à noite, com o final da rodada da fase de grupos. As equipes que se classificaram na primeira posição dos seus grupos vão direto para as oitavas de final. E são as seguintes: Independiente de Avellaneda, da Argentina, Universidade Católica de Quito, no Equador, o Huracán da Argentina, Godoy Cruz também da Argentina, Mushuk Runa do Equador, o Fluminense do Brasil, o Lanús da Argentina e o Cienciano do Peru. Apenas um brasileiro classificado direto, Fluminense. Esses são os 8 clubes que vão esperar aí os vencedores dos playoffs. Nessa fase, reúne os segundos colocados de cada grupo da Copa Sul-Americana e vão enfrentar aí aqueles clubes que ficaram na terceira posição da Libertadores. É o playoff, então vai ter os seguintes confrontos. O Cerro Largo do Uruguai vai enfrentar o Central Córdoba da Argentina. O Guarani do Paraguai pegando a Universidade de Chile. Atlético Mineiro contra Atlético Bucaramanga, da Colômbia. Vasco e Independiente del Valle, do Equador. Once Caldas e Bulubulo, da Bolívia. O Palestino do Chile contra Bolívar. América de Cali e Bahia. E Grêmio e Alianza Lima são os duelos, então, desses playoffs, né? Os brasileiros, então, Atlético Mineiro contra o Atlético Bucaramanga. Vasco e Independiente del Valle. Grêmio e Alianza Lima e América de Cali e Bahia. Rodrigo, quem tem aí o confronto mais difícil entre os brasileiros? Eu acho que é o Bahia, exatamente, porque quem vem da Libertadores joga o segundo fora de casa. E jogar fora de casa a partida decisiva contra o América de Cali, a missão do Bahia é a mais complicada. E tem outro fator também. Bahia que criou uma expectativa muito grande na Libertadores. Ele vai para a Sul-Americana, a motivação está lá no pé. Isso é inegável. A Sul-Americana é a segunda divisão da Libertadores. Então você pegar o América de Cali jogando fora de casa é bem complicado a segunda partida. A missão do Vasco também não é das mais fáceis. Independiente del Valle já mostrou que é um time forte, é um time que é copeiro e, além de tudo, tem altitude. Isso tudo pode prejudicar o Vasco da Gama. Grêmio e Alianza Lima, o Grêmio precisa jogar muito mais do que vem jogando. Dá para passar tranquilamente. O time da Alianza Lima, eu acompanhei um ou dois jogos, é fraco. A mesma coisa o Bucaramanga com o Atlético Mineiro. O Atlético é melhor. Mas até quando é melhor? Por que é melhor? Quando que vai justificar ser melhor? Há muito tempo o Galo não vem apresentando exibições convincentes e o Cuca já falou: estou preocupado em colocar 11 jogadores. Preocupe-se mais, Cuca, porque só com 11 você não vai resolver o problema. Pois é, e ontem a gente até falava, né, que seria uma classificação, a gente acreditava que seria uma classificação tranquila para o Atlético Mineiro, não foi, acabou caindo aí para os playoffs, um certo mico para os brasileiros, apenas o Fluminense passando direto e as outras equipes tendo que brigar aí nesses playoffs, então, da Sul-Americana. Chegou a hora do... Momento Estádio. Hoje com o nosso professor Wagner Gomes e Luiz Ferreira. E a seleção brasileira de rugby em cadeira de rodas conquistou a sua segunda vitória no Santos Wheelchair Rugby World Challenge, hoje de madrugada. Na sua primeira partida do dia, o Brasil acabou sendo superado pela Nova Zelândia por 57 a 37, mas se recuperou e venceu a Alemanha por 63 a 58 logo na sequência. O Brasil divide hoje a terceira colocação da competição com o Canadá, somando 2 vitórias e 2 derrotas. Na liderança, Holanda e Austrália aparecem grudadas com 3 vitórias. Os brasileiros entram em quadra na última rodada da primeira fase, justamente contra a seleção australiana. Se vencer, torce por um tropeço da Holanda contra a Alemanha para aí decidir a vaga na próxima fase nos critérios de desempate. A partida contra os australianos está marcada para as 5 horas e 30 minutos da manhã deste sábado, horário de Brasília. A equipe de basquete do Flamengo fez o terceiro jogo contra o SESI Franca no ginásio do Tijuca Tênis Clube e venceu por 86 a 75. Em noite inspirada de Alexei, o armador do Rubro Negro, fez 14 pontos no último quarto do jogo. Flamengo soma 2-1 nos playoffs. A quarta partida será no domingo, às 11 horas, no ginásio Pedrocão, em Franca. O Minas, já classificado, está só na espera da definição do seu adversário. E ainda falando de basquete, Camila Cardoso foi a principal protagonista da primeira vitória do Chicago Sky na WNBA 2025. Além de ser eleita craque do jogo, a brasileira foi a cestinha da sua equipe com 23 pontos no triunfo sobre o Dallas Wings por 97 a 92 dentro de casa. Camila Cardoso finalizou sua participação com aproveitamento de 69,2% dos arremessos de 2 pontos, com 9 acertos em 13 tentativas. A pivô da seleção brasileira de basquete feminino, ficou 26 minutos em quadra e ainda pegou 8 rebotes. No Campeonato Zonal Pan-Americano de Vôlei Sentado, realizado em Denver, nos Estados Unidos, o Brasil teve uma participação brilhante, vencendo a competição nos dois naipes. No feminino, o adversário foi os Estados Unidos, placar 3-0 para o Brasil. No masculino, o Brasil jogou também contra os Estados Unidos. Foi mais difícil, mas o jogo fechou em 3-2, com o Brasil marcando 15-12 no tie-break. E o Brasil conquistou mais 2 vitórias em Roland Garros. No torneio de duplas mistas, Luiz Stefani e o argentino Máximo Gonzalez venceram a russa Irina Kromacheva e o sueco Andrés Goranson por 2-7-0, parciais de 6-3 e 6-4. Em seguida, o brasileiro Rafael Matos e a espanhola Cristina Buxa venceram o norte-americano Rajiv Ram e a tcheca Katerina Siniakova, cabeças de chave número 8 da competição, por 2-7-1, parciais de 6-4, 2-6 e 13-11. E ainda no tênis, a brasileira Beatriz Haddad está nas oitavas de final da chave de duplas de Roland Garros. Jogando ao lado da alemã Laura Siegmund, ela derrotou as japonesas Suko Ayoma e Moyuka Uchijima por 2-7-0, com parciais de 6-2 e 6-4, no dia do seu aniversário de 29 anos. Semifinalista na chave de simples em 2023, Bia Haddad avança para as oitavas de final de duplas no Grand Slam francês pela primeira vez na carreira. As melhores campanhas até então tinham sido em 2022 e 2023, quando caiu na segunda rodada. E voltando a falar do Brasileirão, sua Rádio Nacional destaca todas as emoções de Flamengo e Fortaleza, domingão, a partir das 18 horas. Você confere o Show de Bola Nacional nos 87,1 FM, também 1130M, nas emissoras componentes da Rede Nacional de Comunicação Pública e nos sites da Rádio EBC. O Fortaleza vem de derrota na Libertadores para o Racing, mas se garantiu nas oitavas de final por conta da vitória do Colo-Colo sobre o Atlético Bucaramanga. O técnico Juan Pablo Vovodia falou sobre o momento da sua equipe e comemorou a vaga na próxima fase. Creo que bueno, que Racing dominó el juego con bola, con pelota en los primeros, principalmente en el segundo tiempo. Pero bueno, nuestro objetivo era defender y contraatacar. Tuvimos una opción antes del gol de Martínez. Pero bueno, el fútbol tiene estos aspectos, jugadores de esa calidad definen estos juegos, uno se va con ese sabor amargo por el esfuerzo hecho por los jugadores, pero bueno, también hay que valorizar la consecución del objetivo de pasar a octavos. No estamos en un buen momento, lo sabemos, y en este momento clasificar a octavos significa mucho para el club y para este plantel también. Tá aí, o Vovodia também falou sobre a parada para o Mundial de Clubes da FIFA e já projetou toda a sequência da temporada. Acho que sim, que temos que aproveitar essa parada, mas além de a parada de Mundial de Clubes, temos ainda dois jogos para frente e dois jogos importantes, porque sabemos que o Brasileirão não vai dar oportunidades, ¿me entiendes? Brasileirão, cada punto vale mucho, entonces tenemos un show ahora en Maracaná, en 3 días, viajamos a mañana, sábado entrenamos y si domingo jugamos nuevamente, después sí, tenemos una parada un poco más longa por data FIFA y ahí tenemos Santos y bueno, hay que planear bien esa llanela, recuperar jugadores que están en el departamento médico y a partir de ahí confiar en que este elenco en la segunda parte de año tenemos que hacer las cosas o mejor de lo que hicimos hasta este momento. Já o Flamengo também vem de classificação sofrida para as oitavas de final da Libertadores e volta as suas atenções para a sequência do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Felipe Luiz pode assumir a liderança, mas tem que vencer o Fortaleza e torcer para o Palmeiras tropeçar diante do Cruzeiro. O atacante Luiz Araújo fala sobre a preparação da equipe e as próximas decisões que tem pela frente o Flamengo. Acho que ganha quem está mais preparado. Acho que todas as equipes tem o mesmo calendário. Claro que tem alguns times que tem a Libertadores, a Copa do Brasil, alguns jogos a mais, mas a gente já sabia disso desde o começo da temporada, que esse ano seria um ano muito, muito difícil por conta desse calendário. Então estamos preparados, não temos que dar desculpa e sim mostrar resultado. Temos um grande jogo dentro de casa para buscar a liderança do campeonato. Estamos muito focados nisso, vamos deixar o cansaço de lado e vamos buscar essa liderança que todos nós queremos. Luiz Araújo garante que o elenco aprendeu as lições da atuação ruim contra o Deportivo Táchira. Ele também prometeu muita entrega por parte da equipe nas próximas partidas. Não, com certeza, foi um jogo muito difícil. Claro que a gente não queria que fosse assim, queríamos poder fazer 2, 3 e matar logo esse jogo, mas infelizmente não foi assim. Mas eu estou muito feliz com a classificação. Creio que nas oitavas já é um novo campeonato, o campeonato é mata-mata. E eu creio que a cara do Flamengo vai ser sempre essa, de aguerrido, um time que não desiste nunca, um time que vai buscar os seus objetivos. Sabemos que jogar com essa camisa temos que buscar títulos, estamos muito ciente disso, e tenho certeza que no final do ano vamos comemorar títulos. Tá aí então, um duelo também importante, esse Flamengo e Fortaleza, né? O Fortaleza que 5 jogos que não vence, né? Vem aí com essa classificação na Libertadores sofrida mesmo foi a do Flamengo, estávamos juntos, né, nesse jogo até o último minuto ali, a torcida do Flamengo respirando por aparelhos, né, mas o Flamengo que em algum momento já demonstrou que está focado no Campeonato Brasileiro, né, você acredita que nesse duelo aí o Flamengo entra como franco favorito, Rodrigo? É bem favorito, sim, jogando no Maracanã com o time que o Flamengo tem contra um Fortaleza que não está bem, apesar de ter uma boa equipe, o Flamengo é o favorito. Mas tem que ser o Flamengo, e não um rascunho do Flamengo, como foi no meio de semana contra o Deportivo Táchira, onde os principais jogadores se esconderam, principalmente o Arrascaeta, que foi uma grande decepção. Felipe Luiz mexeu muito mal no time. Enfim, o Flamengo deu muita sorte de não perder a vaga naquele último minuto do chute do Cano à defesa do Rossi. Agora é outro jogo, outra competição, o Maracanã vai receber um grande público, o Flamengo é melhor que o Fortaleza e tem tudo para conseguir um grande resultado. Para mim, é o favorito. E vai ficar nessa briga aí, né, pela liderança, né, o Palmeiras segue na frente, tá um pontinho, né, só na frente, depois da derrota justamente pro Flamengo, mas temos aí a briga também envolvendo o Bragantino, que a gente já falou aqui, é claro que precisa de uma combinação de resultados, né, o Bragantino precisa ganhar o Vasco, precisa torcer pro empate entre o Cruzeiro e o Palmeiras, precisa que o Flamengo perca, precisa de muita coisa, né. Que a lua surge às 18h42, que o cabeça o convide pra ir numa churrascaria, tem muita coisa, mas... Tá ali, é possível. Volto a dizer, o Bragantino tem uma grande equipe, não tem um grande elenco. Vai jogar contra um Vasco que oscila muito, mesmo jogando em São Januário. Agora são muitas combinações para o time terminar lá na ponta. Pois é. Pelo menos nessa rodada. Esse jogão, então, você vai acompanhar na Nacional, né? A partir de 18 horas de domingo, então, Flamengo e Fortaleza no Maracanã. Lembrando que vamos ter aí confrontos difíceis também nas oitavas de final da Libertadores e você também vai conferir por aqui. Valeu, Rodrigo Campos. Sextou, hein? Sextou, Lu! Valeu, obrigado a todos. Sextou para todo mundo, agradecendo aqui os trabalhos também conosco do Roberto Barrucho, do Luiz Ferreira, que amanhã é aniversariante do dia. A gente já deixa os parabéns aqui pro nosso grande produtor. Opa, nem vou na churrascaria hoje, vou deixar para amanhã, por conta do cabeça. É isso. E esse programa No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias do dia no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você! Luciana Zogaib. Atenção, emissoras. Formação de rede. Repórter Nacional. No horário de Brasília. Está no ar o Repórter Nacional. Jornalismo pautado pelo interesse público, para você ficar bem informado. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional. Olá, uma ótima noite para você que está sintonizado na Rádio Nacional em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazônia, Alto Solimões, São Luís e Recife. E também para você que nos acompanha em todo o Brasil, junto às emissoras parceiras da nossa Rede Nacional de Comunicação Pública. Eu sou Bianca Paiva e você vai ouvir, a partir de agora, as principais notícias desta sexta-feira, 30 de maio de 2025. Sistema Único de Saúde vai ter convênios com o setor privado para agilizar atendimento a especialistas e realização de exames. Prazo para declaração do imposto de renda termina esta noite. E mais. Testemunhas de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro prestaram depoimento hoje no STF. Suprema Corte dos Estados Unidos permite que Trump revogue proteções legais para mais de 500 mil imigrantes. Pedidos para atendimento especializado no Enem 2025 podem ser feitos até o dia 6 de junho. Rádio Nacional e TV Brasil transmitem, a partir de hoje, festas de São João do Nordeste. O Repórter Nacional é produzido pela equipe de rádio jornalismo da EBC. Repórter Nacional. A gente começa falando sobre o programa Agora Tem Especialistas, para ampliar o atendimento médico à população e reduzir o tempo de espera no SUS. Como primeira entrega do programa, 6 cidades brasileiras vão receber um equipamento de alta tecnologia para o tratamento contra o câncer. A reportagem é de Sayonara Moreno. Para reduzir a fila de espera nos serviços públicos por médicos especialistas, agora as clínicas, hospitais filantrópicos e privados poderão atender pacientes do SUS em 6 áreas prioritárias. É o que prevê o Agora Tem Especialistas, uma reformulação do antigo Mais Acesso a Especialistas, para ampliar o acesso da população a consultas, exames e cirurgias. O lançamento do novo programa foi nesta sexta-feira no Palácio do Planalto, em Brasília. Durante o evento, o presidente Lula relatou a luta de brasileiros em busca de uma segunda consulta. Eu falava, todo mundo, pelo amor de Deus, é preciso a segunda consulta. Você vai no médico e ele fala, olha, você tem um problema, eu estou sentindo que você está com um problema no coração. Você precisa procurar um cardiologista. O cara fala, olha, só tem vaga para daqui a fevereiro do ano que vem. E a doença não espera. Chega lá, o cara fala, você tem um problema sério mesmo. Você vai ter que fazer um exame. Aí ela volta para marcar a máquina. Aí a máquina mais 10 meses. Ou seja, não é possível a gente ficar brincando com a sorte da pessoa. Porque a gente sabe que a doença, se não for tratada, ela vai se agravar. Com o Agora Tem Especialidades, os pacientes do SUS poderão usar tanto a rede pública quanto a rede privada credenciada para consultar um especialista, fazer exames complementares e iniciar o eventual tratamento em 6 especialidades prioritárias: oncologia, ginecologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e otorrinolaringologia. Lula fez um apelo aos profissionais de saúde para que garantam a dignidade da população mais pobre. Ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o presidente pediu comprometimento com o programa. Porque o povo tem pressa, a periferia tem pressa e as pessoas da cidade menor têm pressa. E eu queria pedir a vocês da área médica, pelo amor de Deus, vamos fazer com que o pobre se sinta gente. Nós já sofremos o dia inteiro com o que acontece lá na Palestina. Com aquela matança de mulher e de criança todo santo dia, uma coisa sem compreensão. E na saúde a gente pode evitar isso. Só vou te pedir uma coisa, não vamos deixar esse programa falhar. O programa está previsto em medida provisória assinada por Lula. O documento prevê ainda que planos de saúde e hospitais privados e filantrópicos realizem consultas, exames e cirurgias de pacientes do SUS como forma de pagar dívidas com a União. Também no lançamento do Agora Tem Especialidades, Alexandre Padilha disse que o programa pode auxiliar a reduzir os custos de tratamentos e o número de óbitos devido aos atrasos nos diagnósticos. No Brasil, cerca de 370 mil óbitos aconteceram em 2023 por conta do atraso do diagnóstico. Em saúde, tempo é vida. O estudo do nosso Instituto Nacional do Câncer, o INCA, que aponta um aumento de 37% dos custos com câncer, com agravamento exatamente por conta do atraso do diagnóstico, o atraso da biópsia. Esse outro estudo do INCA aponta que o Brasil deveria realizar 67% a mais de de biópsias do que realiza hoje. Além da possibilidade de parcerias com o serviço particular, a rede pública ainda vai realizar mutirões e ampliar os turnos de atendimento nos estados e municípios, aumentando em cerca de 30% os atendimentos em policlínicas, UPAs, ambulatórios e salas de cirurgias. Durante o evento, o governo anunciou que vai adquirir mais de 120 aparelhos chamados aceleradores lineares até o ano que vem para tratamento de radioterapia. Nesta sexta, 6 desses aparelhos foram entregues na cidade de São Paulo, em Bauru, em Piracicaba, em Curitiba, na cidade do Rio de Janeiro e em Teresina. Outro anúncio foi para quem mora em regiões menos assistidas de serviços especializados. 150 carretas do Agora Tem Especialidades vão circular pelo país, equipadas para atendimentos com cardiologistas e oftalmologistas e exames como mamografia, tomografia e raio-x. Também serão equipadas para pequenas cirurgias e biópsias. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. 6h36. Os Correios começaram a receber hoje aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos nos benefícios e não têm muita familiaridade com sites e aplicativos. Vamos saber como foi o primeiro dia dos atendimentos presenciais com Renato Ribeiro. As agências dos Correios começaram nesta sexta-feira o atendimento a aposentados e pensionistas que tiveram algum desconto associativo indevido. Pela manhã, o sistema do INSS apresentou instabilidade por cerca de uma hora, chegando a ficar fora do ar. Segundo os Correios, houve sobrecarga do sistema, mas voltou a funcionar normalmente. Nos Correios é possível saber se foi feito algum desconto, contestar débito não autorizado ou confirmar a cobrança. Para ser atendido, o aposentado ou pensionista só precisa levar um documento de identificação oficial com foto. Não é necessário extrato, contra-cheque ou comprovante de inscrição. O advogado-geral da União, Jorge Messias, afirmou que o governo deve ressarcir os aposentados com dinheiro da União para depois cobrar das 12 ou mais entidades envolvidas nas fraudes. A expectativa é fazer o ressarcimento até o fim de dezembro. Nós devemos anunciar na próxima semana ainda o calendário de pagamentos a partir de um acordo que nós estamos em fase de finalização, concluindo com a Defensoria Pública da União, o Ministério Público da União. É muito importante que a gente possa fazer esse pagamento de forma mais segura possível. A determinação do governo é que a gente faça o pagamento e o que for preciso ser feito do ponto de vista orçamentário, extra-orçamentário, é a Junta de Execução Orçamentária capitaneada aí pela Casa Civil, Fazenda e Planejamento. O aposentado Joãoino dos Santos, de 69 anos, já foi vítima de outros golpes em empréstimo consignado. Mas, dessa vez, ele conseguiu conferir em uma agência dos Correios que não foi vítima de desconto indevido. Eu estava na dúvida e eu vim na dúvida que tem uma hora assim que a gente recebe pagamento assim, mas a gente não pega o extrato, né? Só sai aquele bruto descontado. Porque sempre tem umas coisas, eles falam que estava descontando um negócio meu, mas não saiu nada aqui. Em 15 dias úteis após a contestação do desconto, o beneficiário pode saber o resultado do processo e analisar a documentação apresentada pela associação. Todo atendimento é gratuito. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro. 6h39 em Brasília. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, ouviu nesta sexta-feira testemunhas de defesa do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, no processo que apura as responsabilidades na trama golpista que resultou nos ataques às sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro de 2023. A repórter Carolina Pessoa tem os detalhes desses depoimentos. Em depoimento por videoconferência nesta sexta-feira no Supremo Tribunal Federal, os ex-ministros Ciro Nogueira, da Casa Civil, e Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, afirmaram desconhecer qualquer envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro com alguma tentativa de ruptura institucional ou golpe de Estado. Nogueira é atualmente senador da República e Freitas, governador do Estado de São Paulo. Os dois foram ouvidos como testemunhas de defesa de Bolsonaro na ação penal que apura o que os investigadores e Procuradoria-Geral da República chamam de trama golpista para tentar manter o ex-presidente no poder, após a derrota nas eleições de 2022. A audiência foi presidida pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF. Freitas afirmou ter visitado Bolsonaro ao menos duas vezes, por amizade, no Palácio da Alvorada, em Brasília, após derrota no pleito. Ciro Nogueira disse que todas as determinações recebidas de Bolsonaro foram para que a transição de governo fosse feita da melhor forma possível. Também foram ouvidos, nessa sexta-feira, o ex-subchefe de assuntos jurídicos da Presidência da República, Renato de Lima França, e o ex-comandante do Comando Militar do Planalto, general Gustavo Henrique Dutra. Renato negou ter recebido do ex-presidente Jair Bolsonaro pedido para a elaboração de estudos para implantação de medidas golpistas após o resultado das eleições de 2022. Já o general Gustavo Henrique Dutra confirmou que participou de uma reunião no dia 6 de janeiro de 2023 com o então secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça da gestão de Bolsonaro, Anderson Torres, para pedir ajuda na retirada de pessoas em situação de rua do acampamento golpista montado em frente ao quartel do Exército, em Brasília. Dutra disse que considerou a reunião com Torres um cafezinho de cortesia. Os depoimentos das testemunhas de defesa do Núcleo 1 da Ação Penal serão encerrados na próxima segunda-feira. Os 8 réus desse núcleo, chamado Crucial, que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro, tiveram a denúncia feita por unanimidade pela primeira turma do STF em 26 de março. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. 6h41, vamos às notícias internacionais. A justiça americana emitiu uma decisão que pode acelerar a deportação de mais de 500.000 de imigrantes que estão legalmente nos Estados Unidos. Quem traz as informações sobre esta decisão judicial é o Rafael Gasparotto, ao meu lado aqui no estúdio. Boa noite para você, Rafael. Boa noite, Bianca. Boa noite a todos. A Suprema Corte americana permitiu nesta sexta-feira que o governo Trump revogasse o status legal temporário de 532 mil imigrantes venezuelanos, cubanos, haitianos e nicaragüenses que vivem nos Estados Unidos. A decisão reforça a iniciativa do presidente Trump de intensificar deportações. Segundo a lei americana, a liberdade condicional de imigração é uma forma de permissão temporária para residir no país por motivos humanitários urgentes ou benefício público significativo. A medida permite que os beneficiários vivam e trabalhem nos Estados Unidos desde que passem por verificações de segurança e tenham um patrocinador financeiro americano. A decisão judicial soma-se à orientação do governo Trump, divulgada nesta quinta-feira, para que o Serviço de Imigração prenda 3 mil imigrantes irregulares por dia. O número anual de detenções seria superior a 1 milhão de imigrantes presos. Certo, Rafa. E mudando de assunto, algumas agências de notícias publicaram hoje condições da proposta de cessar fogo em Gaza. Quais são os tópicos do acordo? O plano dos Estados Unidos para Gaza propõe um cessar-fogo de 60 dias e a libertação de 28 reféns israelenses, vivos e mortos, na primeira semana, em troca da libertação de 1.236 prisioneiros palestinos e dos restos mortais, de 180 palestinos. Segundo a agência de notícias Reuters, o plano tem a garantia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e dos mediadores Egito e Catar. O documento inclui o envio de ajuda humanitária a Gaza assim que o Hamas assinar o acordo de cessar-fogo. A ajuda será entregue pelas Nações Unidas, pelo Crescente Vermelho e outros canais aprovados pelas partes negociantes. A Casa Branca disse nesta quinta-feira que Israel concordou com a proposta de cessar-fogo dos Estados Unidos. O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, não quis comentar. Lideranças do Hamas afirmaram que estavam fazendo uma revisão completa e responsável da nova proposta. Bianca? Ok, Rafael, obrigada pelas informações. 6h44. Atenção, hoje é o último dia para a entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física e até o início desta noite, mais de 4 milhões de pessoas ainda não tinham enviado o documento à Receita Federal. O Edgar de Matsuki, repórter da Rádio Agência Nacional, tem algumas dicas para quem deixou para a última hora. Agora não tem jeito. O último dia para a declaração do Imposto de Renda é hoje. Até as 23h59 dessa sexta-feira, 30 de maio, os contribuintes devem enviar suas informações ao fisco. E a pergunta de muitos é: o que acontece se eu não declarar o Imposto de Renda ou perder o prazo? Natália de Fátima, professora de Ciências Contábeis da Faculdade Anhanguera, fala da primeira das consequências. Se o contribuinte não realizar a entrega da declaração do Imposto de Renda dentro do prazo, ele estará sujeito a multas e penalidades. A Receita Federal aplica uma multa por atraso, no valor mínimo de R$ 165,74, podendo chegar no valor máximo a 20% do valor do imposto de renda devido. Além da multa, será acrescido juros. Como há juros, a recomendação é de que a declaração de quem perdeu o prazo seja feita o mais rapidamente possível pelo próprio programa da Receita Federal. Nesse caso, é gerado uma DARF para que a multa seja paga após a entrega dos dados. José Carlos Fonseca, auditor fiscal da Receita Federal, aponta que, além da multa, o contribuinte pode sofrer sanções no registro do seu CPF. Bom, se a pessoa está obrigada a declarar e não apresentar a declaração, o que vai acontecer é que o CPF dela pode ficar pendente de regularização ou omisso de entrega de declaração. Nessa situação, ela começa a ter problemas com financiamento, participar de programas sociais do governo, emissão de passaporte, obter financiamento. E a única solução para regularizar essa situação vai ser entregar a declaração que ela estava obrigada. Temos uma dica para quem sabe que vai perder o prazo. Mesmo sem toda a documentação e dados necessários, faça a entrega da declaração com o que você tem. Se você tiver que retificar a declaração posteriormente, pelo menos não terá que pagar a multa por atraso. Da Rádio Agência Nacional em Brasília, Edgar de Matsuki. Hora certa, 6 horas mais 46 minutos no horário de Brasília. Você vai ouvir daqui a pouco. Rádio Nacional AM de Brasília completa 67 anos com uma programação especial. Repórter Nacional. Amanhã é celebrado o Dia Mundial Sem Tabaco. A data foi criada pela Organização Mundial da Saúde para conscientizar sobre os perigos do cigarro. Aqui no Brasil, o grande vilão é o cigarro eletrônico, que tem atraído muitos jovens. E o uso do dispositivo tem provocado o aparecimento de doenças graves nessas pessoas. Quem fala mais sobre o assunto é Natália Maciel. Conhecido pelo cheiro doce e pelo sabor de frutas, o cigarro eletrônico pode esconder riscos graves à saúde e causar um vício ainda mais intenso que o cigarro tradicional. Segundo o Ministério da Saúde, as pessoas de 15 a 24 anos representam 70% dos usuários. Desde 2009, é proibida a comercialização, fabricação, importação, transporte, armazenamento e propaganda desses produtos pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Contudo, a norma não trata do uso individual, mas a utilização do dispositivo é vedada em ambiente coletivo fechado. De acordo com o pneumologista André Natan, além de trazer prazer momentâneo, grande parte dos jovens recorre ao cigarro eletrônico por acreditarem que ele seja uma opção menos nociva ao cigarro convencional, mas essa percepção não está correta. Esse tipo de tabaco eleva ainda mais o risco de desenvolver infecções respiratórias, convulsões, AVC e aumenta até mesmo o risco de câncer pulmonar, explica André Natan. Em primeiro lugar, pela quantidade de nicotina, concentração de nicotina que o cigarro eletrônico tem, ele gera um vício muito mais intenso do que o cigarro convencional, o que já por si só já é muito ruim. Quanto às substâncias são liberadas, então são substâncias cancerígenas também, são substâncias que causam inflamação no pulmão, causam descompensação de doença crônica, como asma e bronquite crônica, mas que também podem causar doenças mesmo em indivíduos saudáveis, de causar um malefício, de causar um dano muito grande para um órgão extremamente delicado, que é o pulmão. Carlos Terra, morador do Mato Grosso do Sul, de 23 anos, conta que chegou a usar o PODS, um tipo de cigarro eletrônico, durante 4 anos, após começar a ter crises de tosse seca e cansaço fora do normal, ele decidiu tentar parar de fumar. Eu estava sentindo umas tosse seca, falta de ânimo, né? Tava com muito cansaço. Porém, parar com o PODS é muito difícil separar ele instantaneamente. Tipo assim, que nem eu fumei cigarro e parei com o cigarro, né? Aí depois de 3 meses eu comecei a fumar o pod. O pod é mais acessível, então acaba que você fuma ele em todo lugar, até no seu trabalho, igual que é o meu caso. Justamente por conta dele ser muito acessível, né? Ele vira parte da sua rotina. Eu tentei parar de uma vez, não consegui, e eu resolvi diminuir. E diminuindo, eu tô conseguindo parar. Percebi uma melhora muito grande, as tosses pararam, o meu ânimo voltou, já sinto muito mais disposto, muito mais animado. Segundo o Ministério da Saúde, o SUS oferece tratamento gratuito para quem busca parar de fumar. O atendimento é realizado nas unidades básicas de saúde e inclui acompanhamento profissional, orientação individual e em grupo, além da oferta de medicamentos. Com supervisão de Roberta Lopes, da Rádio Nacional em Brasília, Natália Maciel. 6h50, notícia de educação. Quem vai fazer o Enem 2025 e deseja ter atendimento especializado tem até 6 de junho para fazer o pedido. A iniciativa faz parte da política de acessibilidade e inclusão do INEP. Vitor Mendes. Os candidatos que precisam de atendimento especializado e desejam tratamento pelo nome social nos dias de prova do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, têm até o dia 6 de junho para fazer o pedido. A solicitação deve ser feita na página do participante. Entre as condições que podem dar direito ao atendimento especializado estão baixa visão, cegueira, deficiência física, idosos, gestantes e lactantes. É preciso enviar a documentação que comprove a exigência de atendimento especializado. Quem teve os documentos aprovados nas edições de 2021 a 2024 do Enem não precisa encaminhar novamente, exceto em casos em que o participante precise de atendimento em classe hospitalar e lactantes. Vão ser disponibilizados alguns recursos de acessibilidade, como prova em braille, prova ampliada, sala individual, guia intérprete, entre outros. As provas vão ser aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. Mais informações podem ser consultadas no edital do Enem de 2025, publicado no dia 23 de maio. As notas do Enem podem ser usadas para o ingresso em instituições de ensino superior públicas e privadas, e até em universidades de Portugal. Com supervisão de Bianca Paiva, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes. A temporada de festas juninas na capital tocantinense já começa neste fim de semana. Vamos conferir a programação com Maiara Abreu, da Rádio Unitins FM de Palmas, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. O Circuito Junino 2025 de Palmas começa neste sábado, dia 31, e domingo, dia 1º, na feira coberta do setor Aureni 3, na região sul de Palmas. A programação traz 12 apresentações de quadrilhas filiadas à Federação de Quadrilhas Juninas do Tocantins e à Confederação Brasileira de Quadrilhas. No sábado, se apresentam São João das Palmas, Fogo na Cumbuca, Nação Junina, Estrela do Sertão, Arrasta-Pé do Liberdade e Matutos da Noite. Já no domingo é a vez da Pisada na Butina, Explosão Amor Caipira, Encanto Luar, Pula Fogueira, Cafundó do Brejo e Paixão Junina. O evento tem entrada gratuita e conta com comidas típicas, decoração temática e espaço para toda a família. A programação destaca que o circuito valoriza cada cultura popular e movimenta a economia criativa durante o período junino. Maiara Abreu, da Rádio Unitins FM de Palmas, Tocantins, para a Rádio Nacional de Brasília. Do Shot ao Baião, Rádio Nacional é São João. Está chegando a hora tão esperada da abertura das festas de São João no Nordeste do Brasil. E a maior festa junina do país vai estar na tela da TV Brasil e também aqui nas ondas da Rádio Nacional. Quem vai contar tudo pra gente agora, ao vivo, sobre essa programação especial, é a repórter Joana Cortes. Boa noite, Joana. Já tem transmissão acontecendo logo mais, certo? Tem transmissão acontecendo logo mais, Bianca. A partir de hoje, a Rádio Nacional e a TV Brasil exibem em especial Arraiá Brasil, com transmissão ao vivo das festas de São João, melhor época do ano, diretamente de Campina Grande, na Paraíba, Caruaru, em Pernambuco, e Salvador e Amargosa, na Bahia. Serão, Bianca, 24 dias de transmissão dos festejos do São João no Nordeste, sempre às quintas, sextas, sábados, domingos e segundas-feiras, até o dia 30 de junho. A cobertura simultânea nos dois veículos tem o slogan do Shot ao Baião, TV Brasil é São João, e no total serão 110 horas no ar. Hoje, as transmissões vão das 11 horas da noite às 2 da manhã, ao vivo, para a abertura do São João de Campina Grande, no Agreste Pernambucano, não, Paraibano, como conta o diretor-geral da EBC, Braulio Ribeiro. E nós teremos hoje a transmissão dos shows de Campina Grande. Então, a Arraiá Brasil é esse momento aí em que a TV Brasil e agora a Rádio Nacional também, em parceria com as emissoras públicas da Rede Nacional de Comunicação, transmitem os maiores arraiais do Brasil, a festa de Caruaru, a festa de Campina Grande, e esse ano a gente também vai estar com a festa de Salvador e Amargosa. Amanhã, a partir das 9 horas da noite, o público confere São João de Caruaru e os shows de Campina Grande. No domingo, a partir das 9:30 da noite, a Rádio Nacional e a TV Brasil voltam a abrir espaço para os festejos direto de Campina Grande. O diretor-geral da empresa Brasil de Comunicação explica que a primeira semana de transmissões termina na segunda-feira, a partir das 11:30 da noite, com o compilado do melhor do São João nas duas cidades. Amanhã e domingo a gente vai estar em Campina Grande e Caruaru. E na segunda-feira, a partir das 11:30, a gente transmite, aí gravado, não ao vivo, mas a gente transmite alguns dos shows que a gente não conseguir transmitir de hoje, de amanhã e de domingo, a gente vai pegar os melhores momentos e fazer um especial aí. Ou seja, não tem desculpa, dá para forrosear de sexta, sábado, domingo e segunda-feira também. Ao longo do mês de junho, Bianca, os ouvintes da Rádio Nacional e quem estiver sintonizado na TV Brasil vão poder acompanhar ao vivo shows de artistas como João Gomes, Priscila Senna, Wesley Safadão, Flávio José, Dorival Dantas, Calcinha Preta, Geraldo Azevedo e Elba Ramalho. Também dá para sintonizar na transmissão online, é só baixar os aplicativos TV Brasil Play e EBC Rádio. Tá na hora do arrastapé, de comer mungunzá, canjica e dançar muito forró, Bianca. Chegou a hora e tá imperdível, Joana. Obrigada pelas informações. 6h56 e nesse clima de celebração, eu vou falar de uma aniversariante aqui da EBC. É a Rádio Nacional AM de Brasília, que comemora 67 anos neste sábado, com muita história pelas ondas do rádio. Aniversário amanhã, mas a festa começou hoje. O Pedro Lacerda acompanhou, está aqui no estúdio e vai contar tudo para a gente. Boa noite, Pedro. Boa noite, Bianca. Boa noite, ouvintes. Pois é, a programação especial está cheia de homenagens, convidados especiais e muita história boa do rádio no Brasil. De acordo com o gerente executivo das rádios EBC, Thiago Regoto, a programação de aniversário reforça o compromisso com a cultura, a informação e o entretenimento, além de contar a história da emissora, que continua mais viva do que nunca. O aniversário da rádio era no dia 31 e a gente resolveu começar a comemorar antes para justamente envolver essa audiência e conseguir que cada programa que compõe a grade possa celebrar da sua forma, contando um pouco dessa história, que é a história da rádio no país, é a história da rádio em Brasília. A Rádio Nacional AM 980, ela tem um trabalho fabuloso de realmente conectar o Brasil com o brasileiro. Segundo Regoto, passados 67 anos, a Rádio Nacional AM de Brasília continua um sucesso de público, alcançando em abril mais de 65 mil ouvintes mensais, considerando dados do Kantar Ibope e de plataformas digitais. Entre os destaques da programação especial, teve muito forró com brega e bom humor no Sintonia Nacional, programa que vai ao ar de segunda a sexta, de 1 às 3 da tarde. A atração recebeu os grupos Forró, Cobogó e Três no Brega, celebrando os ritmos musicais brasileiros. O vocalista do Forró Cobogó, Matheus Villanova, ressaltou sua satisfação em participar do aniversário da emissora, que já recebeu tantos artistas ilustres. Eu me emociono de estar nesse espaço histórico tão poderoso para a música brasileira e tão poderoso para todos nós, né? Assim, a gente cresce, né, ouvindo Rádio Nacional e tem a oportunidade de estar aqui nesse lugar sagrado para nós, assim. É uma honra inenarrável, assim, muitos anos de vida para a Rádio Nacional. Quem está curtindo toda essa festança de aniversário são os ouvintes da Rádio Nacional AM de Brasília. Vamos ouvir. Um abraço para todos da Rádio Nacional. Parabéns pela Rádio Nacional. Pelos anos que está no ar, trazendo essa alegria para todos. Estou aqui ligada na rádio, estou passando para dar um salve e deixar os parabéns para a Rádio Nacional, que amanhã vai completar 67 anos de serviço prestado à comunidade brasileira em geral. Que Deus abençoe a Rádio Nacional pelo seu aniversário, que Deus ilumine todos os funcionários, todas as pessoas que passam por aí, que Deus ilumine. Que seja muito feliz nessa rádio maravilhosa, que só traz alegria para nós do lado de cá. Para fechar a festa, tem uma programação especial no Eu de Cá, Você de Lá. Bianca? Obrigada, Pedro. Parabéns para parabéns pra Rádio Nacional AM de Brasília. Repórter Nacional fica por aqui. A gente volta na segunda. Boa noite. Tchau. Repórter Nacional. Atenção radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 30 de maio de 2025. Vamos ao destaque do dia, economia. Produto Interno Bruto brasileiro cresce 1,4% nos primeiros três meses do ano. Na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, a economia cresceu 2,9%. Com previsão de safra recorde este ano e aumento de exportações, agropecuária foi o principal fator favorável. Luana Karen. O resultado do PIB brasileiro no primeiro trimestre deste ano é um dos maiores do mundo, entre as economias consideradas mais relevantes. E você vai ouvir também acesso à saúde. Governo lança programa Agora Tem Especialista, com mutirões e ampliação dos turnos nos hospitais públicos, compra de equipamentos, investimento em telemedicina, entre outras medidas. Presidente Lula destaca a importância de reduzir o tempo de espera para o sucesso dos tratamentos. Não é possível a gente ficar brincando com a sorte da pessoa, porque a gente sabe que a doença, se não for tratada, ela vai se agravar. E atenção, microempreendedores individuais. Amanhã é o último dia para apresentar a declaração anual de rendimentos. E a gente vai falar também da redução da burocracia para o MEI fazer o documento de arrecadação do Simples Nacional. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. O Produto Interno Bruto brasileiro cresceu 2,9% no primeiro trimestre de 2025, em relação ao mesmo período do ano passado. O PIB é a soma de todas as riquezas produzidas no país e a principal medida do crescimento da economia. De acordo com os dados divulgados hoje pelo IBGE, o crescimento em relação ao trimestre anterior foi de 1,4%, puxado pelo bom desempenho da agropecuária. O agro foi o principal responsável pelo crescimento de 1,4% do PIB, Produto Interno Bruto, nos três primeiros meses de 2025, comparado ao último trimestre de 2024. A atividade teve aumento de 12,2%, com expectativa de safra recorde. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destaca o bom momento por que passa o setor agrícola brasileiro e acredita em um impacto direto no bolso do consumidor. O clima está muito bom, então com um clima bom, a safra deve ser recorde, nós deveremos ter mais de 10% de crescimento da safra e a boa notícia para a economia, com safra maior o preço deve cair para o consumidor e com isso a gente poder ter um quadro melhor para a população. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos pelo país em determinado período de tempo. Quando comparado ao mesmo período do ano passado, o crescimento em janeiro, fevereiro e março de 2025 foi ainda maior, de 2,9%. Já no acumulado dos últimos quatro trimestres, o PIB teve elevação de 3,5%. Rebeca Palles, coordenadora de contas nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, explica que o aumento no consumo também contribuiu para o crescimento do PIB. Olhando pela ótica da demanda, o consumo das famílias cresceu, favorecido pela continuidade do dinamismo do mercado de trabalho e também dos auxílios prestados pelo governo e também o aumento do crédito voltado para as pessoas físicas. A coordenadora Rebeca Palles, do IBGE, disse ainda que é esperada safra recorde de soja, carro-chefe do agro brasileiro. O produtor rural Eduardo Introvini planta quase 35 mil hectares de soja, milho e algodão no interior do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. O negócio familiar hoje é sustento para dezenas de outras famílias. É gratificante, né, saber que a gente participa de um crescimento do país, que a gente está ajudando a manter isso. Só numa fazenda nossa, por exemplo, a gente chega a ter mais de 70 funcionários, né? São 60 famílias que têm filho na escola, que consomem mercado. Então, já é uma pequena comunidade que movimenta uma fazenda apenas. Em uma rede social, o presidente Lula destacou que é mais um trimestre fazendo a roda da economia girar, com mais emprego e renda para os brasileiros. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que o bom resultado faz parte também das políticas de apoio ao agro brasileiro. Fruto de investimento no plano safra, recorde anunciado aos produtores, na ampliação das oportunidades comerciais, quase 400 novos mercados abertos para os produtos da agropecuária, o que permite estabilidade de preço, garantia de comercialização e, consequentemente, crescimento econômico, geração de emprego, renda aqui dentro do Brasil. O resultado do PIB brasileiro no primeiro trimestre deste ano é um dos maiores do mundo, entre as economias consideradas mais relevantes. Segundo informações da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, referentes a quase 30 países do bloco, apenas a Irlanda aparece à frente do Brasil, com um crescimento de 3,2%. A China, que não faz parte da OCDE, vem em terceiro lugar, com 1,2% de crescimento. Já Estados Unidos e Japão tiveram queda na atividade econômica. Reportagem Luana Karen. Mutirões para realização de exames, contratação de médicos, ampliação de horários de atendimentos em hospitais, compra de equipamentos. Para garantir mais rapidez no diagnóstico e tratamento de doenças, o governo federal anunciou hoje o programa Agora Tem Especialistas. Com a prioridade para garantir o atendimento no SUS, o Ministério da Saúde também entregou 6 novos equipamentos para tratamento do câncer. De acordo com o Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, 370 mil pessoas morrem por ano no Brasil de doenças não transmissíveis por atraso no diagnóstico. No caso do câncer, dados do Instituto Nacional do Câncer mostram que esse problema aumenta em 37% os custos no tratamento da doença. Para melhorar essa situação, o governo federal lançou o programa Agora Tem Especialista, para ampliar o acesso da população a consultas com especialistas, exames e cirurgias, como destacou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Uma mobilização máxima de toda a estrutura de saúde que o nosso país tem, seja pública, seja privada, para ter um grande objetivo único: reduzir o tempo de espera para atendimento especializado no nosso país. O programa prevê mutirões e ampliação dos turnos nos hospitais públicos. A expectativa é expandir em até 30% os atendimentos em policlínicas, UPAs e salas de cirurgias. O governo federal também vai ajudar estados e municípios na contratação de clínicas e hospitais particulares para atendimento de média e alta complexidade. Para atender a população em áreas remotas e de difícil acesso, o Ministério da Saúde vai disponibilizar 150 carretas com capacidade para realização de exames e pequenas cirurgias. Nas estradas, os caminhoneiros vão receber atendimento móvel. O Ministério também vai adquirir 6.300 veículos para o transporte de pacientes nessas regiões, beneficiando 1 milhão e 200 mil pessoas. O presidente Lula disse que o objetivo do programa é, além de acelerar o acesso aos especialistas, oferecer dignidade no atendimento a quem mais precisa. A doença não espera. Não é possível a gente ficar brincando com a sorte da pessoa. Porque a gente sabe que a doença, se não for tratada, ela vai se agravar. Com esses avanços, nós precisamos fazer o que estamos fazendo e utilizar, Padilha, todos os meios possíveis que a gente tiver. O governo federal também entregou hoje 6 aceleradores lineares para o tratamento de câncer. 3 para o estado de São Paulo, além do Paraná, Rio de Janeiro e Piauí. Ao todo, o governo vai comprar mais 121 novos equipamentos que serão distribuídos até o ano que vem. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, esteve na entrega de um acelerador em São Paulo e destacou como o equipamento vai ajudar no tratamento dos pacientes. Isso vai mais do que dobrar o número de pacientes que poderão ser atendidos e de maneira mais rápida, tratando o câncer, atingindo as células oncológicas e preservando o tecido em torno. O programa vai também destinar 200 milhões de reais para a ampliação das consultas online por telemedicina. O Ministério da Saúde também pretende ampliar em 3.500 o número de profissionais especializados com foco em áreas prioritárias. Reportagem Márcia Fernandes. Começou hoje o atendimento presencial aos beneficiários do INSS em 5.033 agências dos Correios em todo o país. Com isso, aposentados e pensionistas começaram a ter mais um meio para saber se tiveram algum desconto indevido na aposentadoria. E mais de 60 mil pessoas já foram atendidas no primeiro dia. Os descontos são referentes a associações previdenciárias que podem ter cadastrado essas pessoas irregularmente. E o dinheiro deverá ser devolvido. O ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, acompanhou o trabalho em uma agência dos Correios em Recife, Pernambuco. Segundo o ministro, estão sendo esperadas 2 milhões de pessoas em todo o país. Ele lembrou que o atendimento está garantido para todos os beneficiários do INSS que precisem de ajuda para confirmar ou negar se a adesão às associações foi voluntária. Não precisa pressa, não tem prazo para acabar o acolhimento das pessoas que desejem contestar o desconto. Se a pessoa não fez esse mês, pode fazer no próximo, daqui a 3 meses, quando passar todo esse primeiro momento, ela pode ir numa agência dos Correios, pode ir no 135, pode entrar no site e dizer: só agora eu estou constatando que houve desconto indevido e quero iniciar o meu processo de ressarcimento. Não tem prazo para acabar, ninguém vai ficar para trás, ninguém vai ficar no prejuízo, todo mundo vai ser ressarcido. O advogado-geral da União, Jorge Messias, que acompanhou o trabalho dos Correios em Brasília, afirmou que haverá transparência na hora da consulta. É muito importante que os aposentados, ao serem atendidos, possam ter acesso a todas as informações sobre se houve desconto, quem foi que fez o desconto. Uma vez ele não identificando a autorização, ele possa apresentar a contestação e seja informado de todas as etapas necessárias para que ele tenha o seu direito, de fato, garantido. E olha só, após a consulta presencial e cumprido o prazo de 15 dias úteis para análise e apresentação dos documentos por parte da associação, o interessado poderá retornar à agência para validar ou contestar a resposta apresentada pela entidade. O suporte oferecido pelos Correios é o mesmo para quem usa o aplicativo Meu INSS ou o telefone 135. Esses canais continuam ativos para quem não quiser atendimento presencial. A Força Aérea Brasileira vai realizar atendimento humanitário em comunidades urbanas e ribeirinhas no Pará. É a Operação Excelsior, que será realizada entre os dias 11 e 29 de junho nas cidades de Santarém, Monte Alegre e Breves. Cerca de 170 militares estarão envolvidos na ação, com capacidade de promover até 1.000 atendimentos diários. A operação da FAB oferecerá especialidades como clínica médica, cardiologia, dermatologia, cirurgia geral e odontologia, além de exames de ultrassonografia, raio-x, eletrocardiograma e exames laboratoriais. O agendamento do atendimento médico será realizado em colaboração com as secretarias de saúde locais. O chefe da divisão administrativa da Excelsior, brigadeiro-intendente Alex Orsay Reis, traz mais informações. O ambiente ribeirinho desafia as operações logísticas devido à geografia complexa e ao clima variável da região amazônica. Os militares realizam treinamentos específicos para a navegação fluvial, que envolvem operar balsas e barcos em rios com diferentes níveis de água e correntes. Além disso, O transporte de equipamentos em balsas exige planejamento cuidadoso para manter a estabilidade e a segurança de todos os materiais e do pessoal. As equipes também precisam se adaptar rapidamente a mudanças climáticas, como as chuvas inesperadas que podem afetar os níveis dos rios. O atendimento clínico e a realização de exames durante a Excelsior não são restritos apenas ao agendamento prévio. Há também assistência para demandas urgentes. Dessa forma, mais pessoas poderão receber o atendimento necessário. Após atendimento, a comunidade seguirá sendo monitorada através de parceiros. O brigadeiro intendente Alex Orsay Reis conta como funciona. O impacto social das ações realizadas durante o Excelsior é bastante significativo, proporcionando acesso a serviços de saúde essenciais e reduzindo lacunas no atendimento básico e especializado das comunidades isoladas. A avaliação do impacto é contínua, com parceiros como os Voluntários do Sertão e a Fiocruz realizando pesquisas para entender o impacto a longo prazo e melhorar futuras intervenções. O acompanhamento após as operações pode incluir visitas subsequentes ou a criação de parcerias com organizações locais para assegurar continuidade no atendimento, fortalecendo também a presença e integração da Força Aérea nas comunidades. Os locais atendidos pela Excelsior foram definidos pela Força Aérea Brasileira, sob a coordenação do Ministério da Saúde, com base na necessidade de atendimento médico em áreas remotas do Pará. A decisão priorizou locais de difícil acesso, em que o alcance dessa operação seria de extrema importância. Reportagem Laís Guimarães. O Bolsa Família salvou mais de 700 mil vidas e evitou 8 milhões de internações em duas décadas, entre 2004 e 2019. É o que mostra estudo conduzido por pesquisadores da Fiocruz, da Universidade Federal da Bahia e da Universidade Barcelona. A análise é considerada a primeira avaliação abrangente do impacto do Bolsa Família sobre a mortalidade por todas as causas e em todas as idades. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, comentou que a pesquisa indica que, além da erradicação da fome, o programa também tem impacto na saúde dos brasileiros. Pessoas que teriam ali uma situação de internação, de doença, doenças infantis, HIV/AIDS, também tuberculose, várias outras doenças, foram evitadas com transferência de renda e ali a obrigação em relação à saúde. Com isso também garante economia, significa que o Bolsa Família é um programa que, além de tudo, salva vidas. Brasil contra fake. A lei que autorizou os jogos de aposta online, conhecidos como bets, foi aprovada no Brasil em 2018. Ela determinava que as casas de apostas digitais poderiam começar a atuar, mas uma regulamentação deveria ser feita posteriormente. Com a lei já em vigor e apostas ocorrendo sem regras, a proposta de regulamentação foi feita em 2023 pelo governo federal por meio de uma medida provisória encaminhada ao Congresso Nacional. Mas agora tem circulado a falsa notícia de que o governo autorizou as bets, o que não é verdade. Esse é o tema do Brasil contra Fake de hoje. Brasil contra Fake. Não é verdade que a atual gestão do governo federal tenha legalizado as bets. Os jogos de apostas fixas, as chamadas bets, foram legalizados por meio da Lei 13.756, de 12 de dezembro de 2018. Ao longo de 4 anos após a legalização, o ramo das bets não foi regulamentado e a atividade carecia do devido controle. Em 2024, o governo federal criou a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Secretária adjunta neste órgão inédito para tratar dos jogos de azar, Carolina Yumi de Souza explica a importância da regulamentação das bets para o Brasil e para os brasileiros. Não houve a regulamentação prevista em lei. Em 2023, foi encaminhada ao Congresso uma medida provisória para suprir algumas lacunas da lei de 2018, como, por exemplo, prever o pagamento da outorga. Para isso, foi criada a Secretaria de Prêmios de Apostas, em janeiro de 2024, para ser esse órgão regulador. Assim, foi realizada só já a regulamentação dos principais temas. Merecem destaque essas normas de prevenção à lavagem de dinheiro, que prevêem as comunicações ao COAF, além de determinar que somente pode entrar e sair dinheiro de uma empresa operadora de apostas por meio de conta cadastrada em nome de apostador. As empresas de apostas têm que garantir a segurança da informação de seus usuários. Para coibir a manipulação de resultados em competições, as bets devem se ligar a organismos nacionais ou internacionais de monitoramento da integridade esportiva. E lembre-se, aposta não é investimento. O vício em jogos é um problema de saúde que demanda atenção e que possui caminhos terapêuticos para ser enfrentado. Na hora de se informar, procure fontes confiáveis. Reportagem Marcos Lacerda e Gisele Brasil. Para mais informações, acesse gov.br/BrasilContraFake. E a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda suspendeu hoje 7 empresas e seus respectivos sites de apostas. As medidas cautelares contra bets foram aplicadas por descumprimento da obrigação de entregar relatórios de avaliação de segurança dos sistemas de apostas. O objetivo é impedir que as bets ofereçam apostas, aceitem depósitos e cadastrem novos apostadores enquanto não demonstrarem a comprovação da segurança cibernética de suas operações. De acordo com o Ministério da Fazenda, a ausência dos relatórios afeta a segurança dos apostadores e da economia popular, o combate à lavagem de dinheiro e a arrecadação de tributos e contribuições. Se as empresas não cumprirem a obrigação, poderá ser instaurado processo e aplicada multa diária de R$40 mil. Enquanto muita gente está correndo contra o relógio para entregar hoje a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física, os microempreendedores individuais também têm que se preocupar com outro prazo. É que os MEIs só têm até amanhã para entregar a Declaração Anual do Simples Nacional relativa ao ano de 2024. O documento deve ser entregue à Receita Federal, mesmo que a empresa não tenha tido faturamento no período. Atualmente, 16 milhões de microempreendedores individuais estão em operação no Brasil. E um outro documento que faz parte da rotina deles é o de arrecadação do Simples Nacional, que é pago ao longo do ano. Pois é, essa burocracia foi reduzida pela Receita Federal e agora eles podem fazer esse recolhimento em um boleto único por mês. A repórter Gabriela Noronha explica melhor essa mudança. Uma nova função do programa gerador do documento de arrecadação do Simples Nacional, chamado PGMEI, permite que o microempreendedor individual, MEI, emita um único documento de arrecadação para pagar vários meses de tributos, sejam eles vencidos, a vencer ou em aberto. Antes da nova funcionalidade, era necessário gerar e pagar um boleto por mês. Essa novidade vai facilitar a rotina de Marilene Batista, que é MEI desde 2012 e trabalha no ramo da beleza. Ela conta que já chegou a esquecer algumas vezes de pagar o tributo. E evita muitos transtornos. Eu mesma já tive várias ocasiões que esquecia de pagar. Teve uma vez que eu deixei, paguei todas do ano de 2019, esqueci uma. Quando eu fui ver, gerou assim uma dor de cabeça, um transtorno. E isso daí assim, é muito chato. Então, a novidade do governo federal de podermos escolher e pagar em parcela única, show de bola. A emissão do documento de arrecadação também pode ser feita pelo aplicativo MEI. Dessa forma, pelo celular e dispositivos móveis, além de consultar os débitos tributários, também é possível verificar outras informações cadastrais de pessoa jurídica, o CNPJ. Para o auditor fiscal da Receita Federal, Márcio Gonçalves, a ideia é facilitar e simplificar a rotina do MEI. Segundo ele, para ajudar o microempreendedor individual, também será possível fazer o pagamento dos tributos em débito automático. A ideia do débito automático é poder permitir que o contribuinte possa pagar mensalmente a sua contribuição, evitando que ele tenha algum esquecimento de pagar e atraso, que pode gerar alguma multa, né? E garantir que ele continue tendo direito aos seus benefícios sociais. Isso aí também vai poder, nesse aplicativo, vai poder fazer consulta, inclusão, alteração, desativação do débito automático. Então, ele pode incluir a qualquer momento e alterar a qualquer momento, mudar a conta bancária, parar de ter o débito automático. Segundo dados divulgados pelo governo federal, atualmente 16 milhões de microempreendedores individuais estão em operação no Brasil. O modelo do MEI foi criado para incentivar a formalização de pequenos empreendedores e trabalhadores autônomos, oferecendo um regime tributário tributário simplificado e benefícios como cobertura previdenciária. O programa permite que pessoas com faturamento anual de até R$ 81 mil se formalizem como microempresários individuais com um processo de registro simples e isenção de algumas taxas. Reportagem Gabriela Noronha. O Sistema Defesa Civil Alerta chegará aos 9 estados do Nordeste em 14 de junho. No dia, será realizada uma simulação de envio de alertas para as capitais e outros 3 municípios de cada estado da região. O sistema começou a funcionar no ano passado nas regiões Sul e Sudeste. Desde dezembro, já foram disparados 373 alertas. Para receber, o cidadão não precisa fazer qualquer cadastro. Os alertas são disparados para a população em área de risco e com cobertura de rede 4G ou 5G por meio de mensagem de texto e aviso sonoro. O aviso suspende qualquer conteúdo em uso na tela do aparelho, inclusive no modo silencioso. E um pequeno esclarecimento. Agora há pouco a gente falou que o Bolsa Família salvou mais de 700 mil vidas e evitou 8 milhões de internações em 2 décadas, entre 2004 e 2019. A pesquisa foi realizada com foco em 2004 e 2019, que dá 15 anos. Mas os benefícios do programa foram apurados para além desse tempo, portanto, 20 anos. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana. Boa noite e até segunda. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF pede informações a órgãos sobre investigações de fraudes no INSS. Para o STJ, caducidade não se aplica a decreto de interesse público para desapropriação de área destinada à unidade de conservação. Motorista não comprova que dispensa do trabalho foi motivada por dependência química. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Ministro do STF pede informações a órgãos sobre investigações de fraudes no INSS. Luiz Fux deu prazo de 10 dias para manifestações. Neto Costa. O ministro Luiz Fux, do STF, solicitou informações ao INSS, à Câmara dos Deputados, à Controladoria Geral da União e à Polícia Federal sobre fraudes com descontos indevidos em aposentadorias e pensões. O pedido foi feito após denúncias formais e o prazo para resposta é de 10 dias. Fux analisa um mandado de segurança do deputado Nicolas Ferreira, que quer instalar uma CPI na Câmara para investigar o caso. A Advocacia Geral da União terá 15 dias para se manifestar e depois a Procuradoria Geral da República emitirá parecer sobre o pedido. Para o STJ, decreto que aponta interesse estatal na desapropriação de imóveis para a unidade de conservação ambiental não perde eficácia jurídica em razão da simples passagem do tempo. Essa perda de eficácia é conhecida como caducidade. Fátima Uchoa. No julgamento, a segunda turma do STJ deu provimento a recurso do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade para afastar a caducidade da declaração de interesse ambiental na desapropriação da reserva extrativista Mata Grande, no Maranhão. Para o colegiado, só a lei que cria a unidade de conservação é que pode declarar a extinção ou a limitação da área protegida. O relator foi o ministro Afrânio Vilela. Motorista não comprova que dispensa do trabalho foi motivada por dependência química. A empresa em que ele trabalhava demonstrou não saber da relação do empregado com álcool. A decisão é da 8ª turma do TST. Renata Gorga. Na ação trabalhista, o homem disse ter sido estigmatizado pelo chefe, que o teria chamado de cachaceiro na frente de colegas. O motorista também afirmou que foi demitido por causa da dependência de álcool. Por isso, o empregado pediu a reintegração no trabalho. O juízo de primeiro grau negou o pedido. O trabalhador recorreu, mas a sentença foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho. O TRT entendeu que não houve provas de que a empresa sabia da situação do motorista. O trabalhador levou o caso ao TST. A 8ª turma da Corte Trabalhista manteve o entendimento das instâncias anteriores. O caso corre em segredo de justiça. Plenário do TSE confirma multa de R$ 20 mil ao prefeito do município de Arauá, em Sergipe. Ele publicou vídeos pedindo votos em uma rede social antes da data permitida pela lei eleitoral. Fábio Ruas. O relator do caso, ministro Ramos Tavares, explicou que divulgar referências a nome de candidato, a continuidade de um mandato e pedir voto antes do período previsto na legislação eleitoral configura propaganda antecipada. Com isso, a multa de R$ 20 mil, aplicada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe ao prefeito Dr. Fábio do PT, foi mantida pelo TSE. A decisão foi unânime. Justiça Federal condena a União, INSS, Caixa e FUNAI a adequar benefícios de povos indígenas e tradicionais no Amazonas. A ação partiu do Ministério Público Federal. Vanessa Pereira. De acordo com a sentença, os órgãos que gerem e participam das políticas públicas de benefícios sociais e previdenciários, como Bolsa Família, Auxílio Maternidade e Aposentadoria, devem apresentar um plano efetivo para possibilitar o acesso de povos indígenas e comunidades tradicionais do Amazonas aos benefícios diretamente nas aldeias e comunidades, sem forçá-los a se deslocarem para as cidades. As medidas de adequação às políticas públicas devem levar em conta a realidade geográfica e sociocultural dos povos indígenas e tradicionais de todo o estado. Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Boa noite. Bom fim de semana e até segunda-feira. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nakaoka. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Vai a sanção, uso de multas de trânsito para financiar CNH gratuitas a pessoas de baixa renda. Senado simplifica regras para a produção de cosméticos artesanais. Governo sinaliza revisão de cortes no orçamento com aumento da arrecadação. Boa noite. Boa noite. Seguiu para a sanção do presidente o projeto que permite usar o dinheiro arrecadado com multas de trânsito para pagar a carteira de motorista de pessoas de baixa renda. A proposta também traz mudanças nas regras do exame toxicológico e na transferência eletrônica de veículos. Quem traz os detalhes é a repórter Marina Dantas. Pelo projeto, as multas de trânsito vão custear a habilitação de condutores de baixa renda incluídos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. O texto amplia a exigência de exame toxicológico negativo para a primeira habilitação das categorias A e B e autoriza a transferência eletrônica de veículos com assinaturas digitais válidas, realizadas em plataformas homologadas. A vistoria online poderá ser adotada pelos órgãos estaduais de trânsito. A proposta que altera o Código de Trânsito Brasileiro, de autoria da Câmara, foi aprovada em comissões do Senado e teve como um dos relatores o senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, que destacou o impacto social da medida. Consideramos que a autorização para os recursos provenientes das multas em programas direcionados a facilitar a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação por pessoas de baixa renda é uma forma engenhosa de combater a desigualdade, inclusive por abrir oportunidade no mercado de trabalho. Com emendas do Senado, o projeto voltou para a votação no plenário da Câmara, onde foi aprovado, e segue agora para a sanção presidencial. O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, lembrou que o STF deve retomar, no próximo dia 4 de junho, o julgamento sobre a regulamentação das redes sociais. Para ele, essa discussão deveria ser feita pelo Congresso por envolver a criação de leis. O julgamento do Supremo trata da responsabilidade das plataformas por conteúdos ilegais, falsos ou violentos, e da possibilidade de remoção de postagens que incitem o ódio, mesmo sem ordem judicial. Se vocês querem tanto regulamentar as redes sociais e acham que ela não é bem-vinda na política, abre mão das redes sociais, fecha a conta de vocês, comecem a fazer isso. Porque se não fosse a rede social, eu nunca tinha sido vereador, eu nunca teria sido deputado e eu não teria sido agora senador da República. Então, devo muito isso às redes sociais. E o Senado analisa um projeto de lei que obriga pais e responsáveis a supervisionarem o uso da internet, redes sociais e jogos online por crianças e adolescentes. A proposta apresentada neste ano quer evitar o uso excessivo e o acesso a conteúdos impróprios. Repórter Paulo Barreira. De autoria do senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, o projeto determina que os pais devem orientar os jovens sobre o uso consciente da tecnologia, os riscos do ambiente digital e as formas de se proteger. Também prevê o uso de ferramentas como controle parental para monitorar o que as crianças acessam. Embora já exista uma lei que proíbe o uso de celulares nas escolas, Sérgio Petecão destaca que os problemas vão além do ambiente escolar e exigem o cuidado direto das famílias. É um avanço. Eu diria que nós estamos complementando. O pai, né, o problema não é só na escola, não. Está lá dentro da tua casa, lá. Isso aqui, se mal usado, é uma arma. O cara nem tem a dimensão do perigo que é isso aqui na mão do jovem. O projeto segue agora para análise das comissões do Senado. O Senado aprovou um projeto que simplifica as regras para a produção de cosméticos artesanais. O objetivo é facilitar a atuação de pequenos produtores. As informações com Pedro Pincer. O Senado aprovou a isenção de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária para a produção artesanal de cosméticos, perfumes e produtos de higiene pessoal, que terão regras simplificadas. O objetivo é facilitar a atuação de pequenos produtores que não terão que fazer o registro prévio dos produtos junto à Anvisa, desde que atendam os requisitos estabelecidos em regulamento. Pela proposta, todos serão submetidos à fiscalização sanitária. Para a relatora, senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, o projeto vai impactar positivamente uma ampla rede de trabalhadores. Esse projeto tem o objetivo de valorizar o trabalho de milhares de pequenos empreendedores, especialmente as mulheres, que trabalham na produção artesanal de cosméticos, perfumes e produtos de higiene pessoal. A proposta simplifica a burocracia sem abrir mão do cuidado com a saúde da população. O projeto segue agora para a sanção presidencial. E a Comissão de Assuntos Sociais discutiu os impactos da pejotização no Brasil, que é a prática em que as empresas contratam trabalhadores como pessoa jurídica em vez de registrá-los como empregados com carteira assinada. O repórter César Mendes traz os detalhes. Pejotização é a substituição dos contratos de trabalho previstos na CLT pela contratação de trabalhadores como pessoas jurídicas, as PJs. Em abril, uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão de todos os processos relacionados a esse tipo de contratação. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Augusto César de Carvalho, disse que a pejotização deve provocar o esvaziamento da justiça do trabalho e perdas na arrecadação tributária. Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, substituir um empregado formal por uma PJ significa perda de direitos trabalhistas, precarização do trabalho e insegurança jurídica. Em muitos casos, o contratante mantém características típicas do vínculo empregatício, até com jornada definida, salário fixo e trabalho presencial. A pesquisadora da Unicamp, Magda Biavaschi, disse que a pejotização é a uberização elevada à enésima consequência e traz riscos de fragmentação social. O desembargador Clóvis Fernando Santos alertou que ela representa o fim da CLT. Senadores aliados do presidente Lula afirmam que os cortes no orçamento deste ano serão revistos com a melhora da economia. Já a oposição insiste na redução dos gastos para manter as contas públicas equilibradas. Os detalhes com a repórter Érica Christian. Dos 31 bilhões de reais de cortes no orçamento de 2025 para equilibrar as contas públicas, 24 bilhões vão atingir os ministérios, com exceção do da educação, e 7 bilhões as emendas parlamentares, que bancam obras nos estados e municípios por sugestão de deputados e senadores. Ao afirmar que os cortes foram necessários, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, destacou que o bom desempenho da economia neste ano vai permitir que eles sejam revistos no segundo semestre. Tomar medidas que, com toda certeza, uma boa parte delas terão um caráter transitório. Creio que o Brasil está num processo de crescimento econômico importante. Isso vai fazer com que o governo arrecade mais e nós possamos tentar atingir esse déficit zero em 2025. O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, reforçou que o governo segue aumentando os gastos públicos sem a contrapartida da receita. Temos que cortar, né, e o governo buscar aí, evitar a corrupção, não é? Que esses programas populistas aí, né, só pensando na eleição, tem que se virar. Não dá, a gente não pode aceitar mais aumento de imposto para cobrir essa ineficiência e essa incompetência do governo. Além dos cortes no orçamento, a equipe econômica aumentou o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, para empréstimos a empresas, gastos no exterior e investimentos em previdência privada. Mas o Congresso Nacional sinaliza a sua derrubada.